Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja. Gravando. Hoje é dia 14 de outubro de 2025, décima sessão queimando a língua do gordo, que faltou passava da terceira sessão. Estamos na décima. Tripliquei, deu a meta e tá triplicando a meta aí. Pelo menos uma pra Deus. Vai ter que aguentar, vai ter que aguentar. É isso aí. Sessão que comprova a regra, né? É, é isso aí. Estamos a 10 sessões sem históricos. 10 sessões sem históricos? De quem? Não sei, só tô tacando lenha na fogueira. É. É, o meu. Ele também. Só lenha. Todo mundo mandou. Mandaram, depois de 8 sessões. Mas mandou, não é o que importa? Na minha segunda, seu palhaço. Não, a questão é. Não é. Mandou um histórico, não, que é inútil. Eu não consegui usar porque eu mandei na terceira, porque eu tinha certeza que não ia chegar nela. Eu não queria falar essa parte, meu irmão, mas. Não, eu tô usando porque meus jogadores eles não conseguem decidir no café se eles vão tomar café quente, expresso ou gelado, mas tudo bem. Não, já decidiu já. Ah, é expresso, uísque, o que mais? Tô só recapitulando, tá? Não, uísque não, tem metanol. Vocês estavam antes da sessão passada, na penúltima sessão, vocês acabaram de chegar em Nova York, né? Vou falar do que eu falo. Pode continuar. E aí vocês conheceram o Sefiro, ele se apresentou pra vocês, comentou um pouco sobre se vocês se interessariam em continuar na missão, pra vocês subirem o rank dentro, né, da Caduceus, vocês aceitaram isso daí. Só uma pincelada só pra vocês lembrarem, tá? Aceitando isso, ele contou alguns outros segredos do que realmente a Caduceus faz. Cada um foi fazer os seus objetivos pessoais. Nesse meio caminho, o Nate encontrou o Sérgio. O Sérgio entregou pra ele uma carta sobre a máfia, falando, né, de Connecticut e outras informações. E aí, na sessão passada, o Dimitri estava trabalhando com o seu aparelho de telecinese. E mais algumas coisas pessoais que ele ia buscar, coletar, né? É, eu vou ficar, em teoria, três dias no que eu te falei lá. Dias. Mas já passou os três dias? Não, vou chegar. Ah, então tá. A Lara Jones ia tentar entender um pouco mais sobre o livro, ia passar a entender com o livro com o pessoal de Nacal, lá que conversa Nacal, as tradutoras, pra tentar aprender mais. O Nate foi falar com o Mário Polenzi, tá? E foi assistir King Kong, nesse meio tempo aí, após a primeira reunião do bar de vocês ali, a primeira reunião do café, que vocês iam cada um fazer algumas coisas e se encontrar novamente. E o John falou que ia dar uma panguada ali, no nada, até chegar no horário, porque ele tinha o objetivo de ir pra Connecticut, devido aos estudiosos aí, que ele acha que a arma vai sair mais rápido, mas enfim. Vou falar com o pai do coach. Isso, e vocês tentariam entender sobre essa informação, né? Basicamente, essa é a pincelada da última sessão. Vocês vão se reencontrar no café, tá? Pra decidir o que cada um vai fazer. Eu não sei se o Dimitri quer reencontrar o pessoal no café, ou ele falou no primeiro contato que você iria ficar trabalhando. Não, eu vou no café. Eu te passei é meu modus operandi. Tipo assim, eu decidi o que nós vamos fazer. Vocês têm três dias livres até a missão. Meu modus operandi é aquele que eu te passei. Vou fazer lembrando tudo aquilo que vocês estão indo para Borel, tá? Vocês estão indo junto com o Sefiro aí, mais um pessoal, pra tentar entender sobre essa... Oi? Pra tentar entender sobre essa questão da doença amarela, alguns falam Morte amarela. Morte amarela. Então vocês estão nesse impasse aí de tentar entender, ele disse que levaram o maquinário, por enquanto vocês não conseguiram ver. O cara não deixou, verdade. É que a gente não conseguiu, o cara não deixou a gente ver. Vocês não sabem que esse maquinário... É diferente. Faz por enquanto. Mas, ok, essa viagem será a partir de 3 dias. Então vocês têm um livre-arbítrio para decidir. Passa-se o dia todo, você assiste o King Kong versão original. É. Pode matar uma personagem. Tá bom. Já então, realizou aí, o objetivo. Quando ele estava saindo do King Kong, ele tropeça na cadeira que ele escorregou numa pipoca. Ele bate a cabeça na quina de um braço. Naquela quina de um braço era de ferro. O ferro ele estava enferrujado, ele pegou terra e morreu. Bem plausível pra época. Ok. Sério que você tenta? Brincadeiras à parte, vocês estão se reencontrando. Você conversou com a moça do livro ali, né? Errei. Tentou. Você viu que em um dia não é um tempo suficiente. Vai levar um certo tempo pra você começar a compreender. Que é um livro de Nacal antigo, né? Então é mais difícil ainda, não é tão simples, né? É uma língua já extinta e a extinção dela é a extinta da extinta. Mas você vê que dá, depois de alguns dias, provavelmente você vai ter que viajar, voltar e continuar trabalhando no livro, mas você viu que tem saídas para esse livro, tá? É, você quer fazer alguma coisa em específico ou não, tá? Você quer nesse tempo ali, eu sei que o que você tá fazendo, mas tem algo em específico, pontual, que você quer fazer? Fora o que eu já te passei, não. Tá. Só vou fazer exata... Se ninguém for me incomodar, é 3 dias o Dimitri fazendo aquilo lá, 3 dias. Fazendo as coisas que eu te passei e só. A ameaça que eu falo, não, Lebão, preciso de você pra alguma coisa amanhã. Beleza, aí vou analisar se eu vou fazer isso. Fora isso, não. Nada específico. Durante 3 dias. Beleza. Adulterando vodka por 3 dias. Adulterando vodka por 3 dias. Tá vendo onde viu o metanol? É. Mas assim, vai ser posterior a esse encontro. Isso. Porque esse encontro é que vai definir... Se a galera vai ou não pra... Se a gente vai fazer uma missão efetiva em Connecticut ou não. Se eles vão, né? É. Eu já não vou. Vocês chegam, então, no mesmo café, escolheu. Já tá um ambiente totalmente diferente daquela muvuca do dia, né? Já aquela música mais agitada, aquela música mais animada. Vocês entendem, né, na hora, que por ser um bar-café de jazz, né, à noite ele já vira um clima mais, às vezes, pra casais, ou pra alguns encontros realmente mais sérios, mais corporativos. Então vocês observam que, além de casais nas mesas, com a luz de velas, algo mais romântico, vocês encontram pessoas bem vestidas, aparentemente empresários, homens de negócios ali, mesas maiores, conversando. Vocês observam a segurança um pouco mais reforçada comparada ao período da manhã, tá? É, você que tem conhecimento mais do submundo, por isso vocês entendem que muitos dali são da máfia, tá? Logo que vocês já dentro ali, vocês já observam que são mafiosos e de alto escalão. No café. Tem um café-restaurante de jazz, né? Que de dia é mais corrido, pessoal comercial, pessoal mais dia a dia. À noite já vira um lugar ou de negócios ou um lugar propriamente de encontros. Nada que incomode as pessoas que estão ali. Por ser um bairro já de classe média, um bairro bem frequentado. E como vocês sabem, pós-depressão ainda, tá? Tem os vestígios da lei seca. A máfia ainda tem um grande controle por Nova York, principalmente pelos centros grandes de Nova York. Mas nada que incomode vocês também nesse sentido de, ah, tem pessoas da máfia aqui. Porque eles não observam pra vocês, né? Eles não estão interessados com vocês, e sim na proteção das pessoas que estão negociando, seja lá o que for. Vocês, como vocês já previamente deixaram uma mesa reservada, né? Eu creio eu, por retorno, né? Então, nós circularemos ali em torno de mais ou menos 8h30 da noite, tá? Vocês, todo mundo já está, de certa forma, alimentado, mas pode, principalmente, se quiser, uma bebida, tá? A questão da recepção também, vocês observam que a cordialidade à noite é um pouco mais... É o dia é superior à manhã, por esses pontos aí de quem está frequentando e por quê, tá? Uma garçonete ali... bem vestida, ela direciona todos vocês a partir do momento que vocês vão chegando para a mesa de vocês, tá? Tem um menu ali exposto à mesa. As luzes, na mesa de vocês, mantém a luz de velas, mas uma luz mais forte ali, não uma luz romântica, mas uma luz de iluminação, mas para não perder a decoração do bar. Ao canto vocês veem a questão de um jazz tocando ali, a pessoa se apresentando. Então vocês quatro ali, sintam-se à vontade para conversar. Nós já estamos lá? Todo mundo? Não consegui informação nenhuma sobre ele lá. Nenhuma? Nenhuma. Pela mãe Grúcia, temos um problema. Pois é. Imagina que... Pra gente ter maiores informações, a gente teria que conversar com o pessoal da Caduceus pra ver onde é esse local específico, qual que é o nome real desse local. Eu acho que... Começo a achar... Eu peguei pra alguém. Não. Não, os papéis... Os papéis da aventura da mesmo, aventura. Os oficiais. Eu desliguei? Os não. Mapas, as coisinhas. O local que você está falando é o Solar? Isso. Sim. Bom, tava querendo papel pra lembrar o nome do negócio. Pedi para a Lana... A Lana. Opa! Eu pedi errado. Pega essa mesa, Para. Pedi para... E ela? Pedi para a Lara fazer umas pesquisas sobre algumas coisas que eu tinha interesse, mas parece que foi em vão. Eu também fui fazer algumas pesquisas, mas também não consegui grandes informações. Pode falar dele. Só um alerta para tomar cuidado, porque esse aqui também não. Segundo meu informante, uma ou duas pessoas indo para aquele lugar, é, alta possibilidade de morte. E ele disse que se eu quiser realmente informações sobre Ig, Tiranish e tudo mais, é? Que eu deveria ir para a Islândia. Não sei o que pode haver lá, mas é uma informação para pesquisarmos mais profundamente depois. Bom, vocês sabem que eu sou um cara que gosta de estudar e testar as coisas. Eu tenho uma teoria, baseada em algumas coisas que a gente recebeu. Eu descrevi ela aqui. Eu pego um papel e coloco na mesa. Lá. Que é esse papel aqui. Você pode ler pra gente a sua... Não, eu vou... Não, lê em off. Ah, você quer que eu lê em off? Isso, em off a gente pega o papel e lê. Porque eu tenho desvendar a hieróglifo só em on. Não, mas é... Desculpa, meu inglês não é muito bom, eu não sou daqui. É, faz sentido. A minha ideia é que libertaram essa criatura em Santos, tá? E ela matou todo mundo lá e não matou somente o doutor. Que tá, o reitor? Doutor, que é o que tá desaparecido lá. Tá? Que eles... Isso, como o doutor é um cara que tem acesso a algumas coisas... Essa criatura levou ele até o edifício. Na minha ideia. Tá? Diz no, nos papéis que o ataque da criatura reptiliana matou todo mundo menos um. Esse um eu acho que é o doutor. Tá? Sim. E tá dizendo que os guardas morreram por meios arcanos. Por isso que eu acho que é a criatura. Que foi liberada. Tá? Dom. E disseram, eles disseram que os intrusos não temiam as serpentes. É por isso, é por isso que eu acho que é devido à criatura estar lá, meio que talvez tenha causado alguma imunidade. Então, apesar de em teoria, as coisas estarem distorcidas, eu acho que há um elo entre eles. Mas é uma teoria louca, é baseado em leitura e data. Mas as datas aqui ainda são um pouco obscuras. Isso eu li em off. Em on, eu passei o papel... Leu. E vou bem? Ok. Esta é, é uma ideia, depois se vocês quiserem reler baseado no que aqui pra fazer um check, tipo, deixa eu ver se isso faz sentido. Sim. E ler aqui e ver, vocês me podem colocar algumas coisas que tem aqui no plano inicial. Não quer dizer que a gente vá atrás disso, só quer dizer que eu quero saber onde estou pisando no momento. Sim. É, se a gente tiver mais evidências, talvez seja bom. Porque a única maneira de eles entrarem pra terem acesso lá é alguém de dentro. A criatura não teria acesso. Por isso que ela pegou o doutor, deixou ele livre, como ele tem bastante acesso, levou ele, que é o que está desaparecido, que é o que a gente não sabe de onde ele está. Converteu ele de alguma maneira, né? Enfeitiçou, pode ser, tenha, viável. Hipnotizou. Ou possui. Também, não sabemos os poderes que ela possui. Ou o doutor forjou o próprio sumiço. É, hipnotizou. Será que ele poderia ser um infiltrado, Nate? Ou não? Poderia ser. Ou você acha que ele é um nível, muito baixo para colocar alguém que é um infiltrado? Valeria a pena. Talvez ele poderia ser infiltrado. É, a gente sabe que tem. Forjou o próprio sumiço. Sim. É uma possibilidade de se considerar também. Bom, depois vocês leem, deem uma leitura aqui, que se vocês quiserem adicionar alguma coisa aos planos, ele tá, o resumo está aqui. Entre vocês. Vocês leem melhor do que eu. Aqui é as coisas de Afonso. E aqui é o... Não, quero ver só seu resumo. É que o resumo é bem anotação de tópico, assim, ó. Então nós temos duas possibilidades. Temos que podemos nos concentrar em fazer em 3 dias e nos prepararmos para a missão, ou podemos ir para a Connecticut. Podemos ir não, vocês vão ir para a Connecticut. Você lembra que o cara aqui falou também? Lembro. Local se eu for para a Connecticut eu já era. Muito perigoso para ir só os dois sozinhos. Por quê? Você leu a minha mente, se John? Se vocês forem... Não só ir para não ir para Connecticut, para ter tudo bem. Mas para ir para investigar especificamente o que. É, vocês vão ter que ir para naqueles 3 lugares. Vocês vão ter que ir naquele laboratório, isso. Achar o cofre e eu não esqueci qualquer outra informação. Mas tem 3 pontos que vocês têm que ir lá. E no prédio da Caduceus. É, mas lá no prédio tem 3 coisas, tem 3 lugares que vocês têm que visitar. É o laboratório, que está escondido, que foram levados os itens lá. Isso. Ah, eu acho que é o 7º andar, alguma coisa assim. Tem um andar lá que eles levaram os itens. Sim. Teria que ir lá. Isso. Porque provavelmente. É perigoso. Ah, foi indo, mas não foi medo. Não. Durante os 3 dias foi só vocês dois. Sim. Exato. Automaticamente lá vocês vão lidar com coisas desse tipo. Tá. Nós não vamos pra lá representando a Caduceus. Ou seja, no caso. Então, qualquer problema que tiver, vocês estão por conta. Talvez seja melhor. E além do que, pode ser que nós não tenhamos acesso aos andares da Caduceus. Então, talvez a gente precise subir um pouco na hierarquia pra conseguir ir pra lá. Alô? Tô? Hoje é terça. Pela Caduceus, a gente não ficou sabendo nada disso. Não, não. Claro que eu tô em casa. E ninguém questionou ninguém a respeito, já que a gente não deveria ter essa informação. Não. Não, mas na verdade, eu acho que a gente não falou. Essa informação me foi passada pelo Sérgio. Que é o que é aquele médico que auxiliou a gente lá na Bolívia. Tá. Essa aí é relevante assim. There is mafioso. E... ela pagou, tá. Mas ela se a gente pra ela não foi comprar um serviço na máquina. É, precisa ver se ela imprimiu aí no computador. A gente compra um serviço desse. Não vamos pedir favor, vamos pagar por uma escolta, digamos. Já que eles estão envolvidos com esse assunto. É como se eles recebessem lá no e-mail particular só dela. Na verdade, a gente só paga uma escolta. Ou pode pagar por um passe livre? Não. Mas pelo que eu entendi, eles pagar. Estão envolvidos. Aí dificulta a nobreza. Sim. Bom, enfim, se formos para Connecticut, a gente vai ter que ser bem discreto e cuidadoso. Não podemos nos meter em encrencas. Uma arma que gosta de bola de fogo. Só para casos extremos. Imagina. Talvez uma arma melhor a gente investigar isso quando voltarmos? Isso eu deixo na mão do Nate e do John para descobrir, para a decisão. Aí nós vamos todos juntos. Bom, minha opinião não mudou. Se for para ir para Connecticut, eu prefiro ir por conta de questões pessoais. Não, não. Se você quiser ir por questões pessoais, sem problema nenhum. Mas eu acho que pra investigar o que nós estamos não, pensando... Não, eu não iria só por isso. Sim, mas sim. Se tiver aqui, eu gostaria de estar na equipe que vai. Seja de 2, 3 ou 4 pessoas. Eu acharia melhor a gente... A minha ideia depois, nesse momento... Até porque é pouco tempo pra gente conseguir. Exato. Nós não temos tempo pra fazer uma investigação. A ideia seria apenas dar uma passada e pelo menos descobrir onde é o local. Quanto tempo se familiarizar com a coisa. Vai perder tipo um dia pra ir, vai ficar um dia não, lá. Então, mas quanto tempo de viagem daqui a lá? Acho que é um dia, não é? São 4 horas. Acho que não, são 4 horas. De 4 a 6 horas. Tranquilo. Não. Dá pra, são 3 dias de investigação. Dá pra conseguir. Com o investigador no time, dá pra fazer bastante a coisa. A cidade é grande, tá? Só relembrando que a gente chama cidade grande 12. Não, mas o edifício não é grande. Eles mas a gente nem sabe qual é o edifício. Ah, ele é conhecido como Solar. A gente, eu procurei, não achei nada sobre isso. Só relembrando, tá? O Hending lá, o nome do caralho. Mas é o nome de uma pessoa que provavelmente é o presidente da Caduceus. Então todos os prédios levam o nome dele e o Solar é por algum motivo. É, vocês não encontraram localização desse lugar. O... Qual que é o Solar? Onde é o Solar? O Sefiro deve saber. Mas aí a informação. Por que a gente perguntaria isso pra ele? Aí a gente tem que. A gente inventa uma história. Entendeu? Eu tenho uma ótima. Pronto. João, tem uma ótima. Pode compartilhar? Claro. Eu tô indo pra Connecticut visitar um armeiro, amigo meu. E pra que você precisa saber onde é o Solar? Vou pedir hospedagem. A gente é membro da casa do seu, pode sofrer dos prédios? Sim. Mas aí pode ser que não tenha um prédio só. É, se tiver um... Já sabemos. Tenha dois. Aqui em Nova York só tem um. Bem. Que a gente sabe, né? Eu acho que é uma boa aposta. Pedir pro Sefiro uma hospedagem da casa dos seus por lá. E se dermos sorte, vai ser no tal do Solário. Ô Jeff, joga um. Caso contrário, não. E se a gente der zero ele lá, a gente de... tem. Pode sim. Ser eu de... acho. Inteligência? Inteligência. Uma ideia muito, muito, muito, muito simples. Não, inteligência. É. Mais eficiente. Passei. Tá. Você lembra da conversa que você teve com o Sérgio quando a gente entregou isso? Cara, isso é muito confidencial porque isso quem sim. Sabe é só o pessoal da máfia. Nem gente da casa do seu sabe de informações relacionadas a isso e as informações que tem aí dentro. Uhum. Bom, quando só, o Sérgio... Só relembrando pra vocês, tá? Também que faz um tempo. Na casa do seu existem vários níveis. Né? Sim. É, vocês são nível 2, tá? O Sefiro é nível 3. Vocês não sabem o quão a mais ele sabe além de vocês, além de comandar vocês na missão. Então vocês não têm ideia também do conhecimento que ele tem dentro, tá? Porque o nível 1 foi o que ele falou bem simples. O nível 1, basicamente, eles nem consideram que não sabe de nada. O nível 2 e 3 é basicamente os iniciantes desse negócio. Vocês sabem o que é com os seus pais, vocês sabem o que elas fazem, e o 3 ele sabe um pouquinho mais de agora vocês. Agora a gente é coroinha. Agora, talvez essa informação só esteja no nível 4 pra cima. 4 e 5 é onde a galera isso. sabe da porra. Que é o são andares no prédio principal que vocês não conseguem adentrar, nem o Sefiro que ele comentou. Mas eu acho que a ideia é se ele não souber, ele provavelmente vai saber que ele sabe. Não, mas se ele não souber, ele não sabe do que ocorreu. Se ele não sabe do que ocorreu, ele não vai questionar muito o nosso plano. É isso. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Sefiro não deveria nem saber do nosso plano. Não, mas ele não vai saber. Essa informação é uma informação que o Sérgio pediu, passou de forma sigilosa, então... Eu não sei em quem que a gente pode confiar. Mas tem que ser na casa dos seus, Dente. Faz um teste pra mim de aparência, por favor. Aparência? Ai, fudeu. Ou pode ser inteligente. Não, vou de, vamos de aparência. Não, vou de aparência, vamos de aparência. Vou tirar 71. Quer que eu te empresto a minha? Você lembra que não upa assim, tá? Não, tudo bem. Não, quer dizer, se a inteligência é mais alta... Não, mas inteligência é muito mais alto, mas não, eu... Inteligência, caralho! Falei. Tá. O dele foi nada de inteligência. É. Mas aí dá pra gastar sorte, né? 83? Daria de inteligência. 80. Você quer gastar 3 sorte? Não. Tá bom. Pode ir jogado como se fosse aparência. Tá. É, em um certo momento, enquanto você tava, no tempo de vocês... cada um fazer suas coisas, de dia você voltou lá pro escritório, acredito eu, da casa dos seus pra ficar no laboratório, foi isso, né? Ou você vai em outro lugar? Não, eu só voltei lá pra saber, porque eu queria ter acesso à máquina, né? Pra poder estudar a máquina, aprender, saber. Mas aí sobre a sua máquina de telecinese lá de coisa. É, isso eu vou começar quando a gente começar os 3 dias, que não vai, eu creio que seja a partir de amanhã. Nesse período da tarde, além de você não ter conseguido a máquina, você quis ficar no laboratório pra fazer mais alguma coisa ou não? Sim, mas aí não seria. Eu fiquei pra fazer o quê? Uma das coisas que eu vou fazer é o que eu falei, provavelmente eu vou fazer venenos. Aqueles tipos de coisas que passa a passar na arma que dê efeitos colaterais nas pessoas. Beleza, lá, lembra? Só com o palmito aí pelo teste. Desse coisa. Então, eu acho que não seria de bom... Assim, de bom senso a gente compartilhar essa informação com o Sefiro, nem com ninguém da casa dos seus. Eu concordo. Eu já acho que... Eu acho que dizer que você vai pra visitar um amigo e pedir um local pra se hospedar é uma boa. Mas a gente não pode mencionar pro Sefiro... Um nome solar, nem nada do gênero. É, eu também não falaria nada a respeito. Tudo bem, só uma decisão de vocês. Pode ser que simplesmente ele não saiba do que a gente tá falando, ou pode ser que ele saiba, ou leve a informação pra alguém que saiba e a gente esteja mexendo com alguma coisa que não deveria, eles podem querer nos eliminar. A cada um nos eliminar? Sim. Eu acho difícil. Eu não acho. Não haveria motivo pra eles fazerem isso. Eu creio que não deva ter muito... Matematicamente falando, eu vou pegar um papel qualquer. Aí que dá. Pegou um guardanapo. Faça uns cálculos lá. Matematicamente falando, a chance de alguém aceitar um trabalho como o nosso é. E vou fazendo um cálculo lá. Se eles eliminarem 4 pessoas ao mesmo tempo, para eles reporem isso. Enviar. Eu acho que eles não vão matar a gente por conta disso, né? Porque a gente não tá nem envolvido. Mas não. Eu acho que se eles souberem. Supor que o. Qual é o nome do cara? Sérgio. O Sérgio saiba desses negócios. O Sérgio é o nosso superior, né? Não, o Sérgio é o cara que é o enfermeiro. Não, eu tô falando qualquer baixo. Qualquer coisa que você falar aqui. Vocês falam baixo. É. E também pela música, pessoal, vocês dizem que eles cagam pra todo galera. Mundo tá, cada um resolvendo seus crimes ali. Aquele ali matou 3 semana passada. Que você sabe. O ponto é, por que que o Sérgio passou isso pro Nate? É, isso é esquisito. Ele é um ex-membro. Não, ele é um membro, ninguém sai. Você sempre. Exato. Talvez ele esteja querendo sair, de fato. E por que ele ia se envolver com a gente? Por conta disso. Colocando a gente pra fazer o trabalho sujo. Então eu acho que a gente deveria ir lá, então. Eu acho que talvez ele só pegou alguma atividade, alguma afinidade com você lá na viagem. Também é possível. E ele compartilhou isso com você, visto que a gente... Pode ser. Muito provavelmente. Visto que a gente tá mais foi conversar com o Sefiro. Não sabe negociar. Sim. Entendeu? Tem lá. Uma questão de afinidade só. Mafioso. O ponto é, o quão importante isso é pra gente? Até a gente não faço ideia. No momento eu não acho muito importante. Minha sugestão? Por isso que eu acho deixemos que talvez pra lá. Nós deixemos, ou se a gente quiser muito ver isso, quando a gente voltar. Deixemos pra lá. E a gente pega esses 3 dias pra se preparar efetivamente que a gente vai fazer uma viagem pra um local onde está tendo uma doença que pode matar a gente. Mas quem disse a palavra, eu gosto assim, nós temos assuntos divergentes e temos conhecimentos aprofundados em áreas separadas. Esta área não me diz respeito. Então meu voto é um pouco abaixo. Por isso que deixo na mão de John e do Nate, que vocês decidirem, para mim tá decidido. Bem. São dois votos contra. E eu sigo sempre a prudência. Vamos deixar a investigação para quando retornarmos, se retornarmos. Combinado. De qualquer forma, John, eu te acompanho na viagem. Pra te fazer companhia. Fechou. E dou um passeio por Connecticut. É, e vai que a gente tromba com o prédio. Pelo menos vamos saber o endereço dele. Ah, mas é a única informação que eu preciso. Ele quer ir pra Connecticut independente do... Independente eu quero ir pro roleplay. Porque assim, nesses três dias, a única coisa por que eu combo. Tinha... Não, safado. Porque nossa... É, também. Qual que é a fita? Nesses três dias eu tinha dito pro Everton, eu ia ficar com a minha filha por causa dos bagulho do... Pra recuperar a sanidade, os caralho. Ele falou, não, já tá recuperado, não sei o que, sim, ó. Então, GG, foda-se a filha. Como todo bom pai é ausente. Não, eu fui lá, troquei uma ideia, paguei a pensão, tá show. É, daí eu vou pra Connecticut tentar pegar o mar. Ah, entendi. Vai tentar primeiro achar o cara. Qual foi a fita? Lembra que desde a primeira sessão eu tô chorando pra ter um coach. Eu falei que eu vou fabricar pra você, caralho. Não, então. Mas qual que é a pegada? A hora que ele falou em Connecticut, eu fui lá e procurei Samuel Coach, nascido e criado em Connecticut. Aí eu já inventei que o meu contato com armas é o pai do Samuel Coach. Ah, que entendi. Tá desenvolvendo o coach original. Entendi. Mas você não tem mais nada, você, tipo assim, em termos de preparação e off-game, seu personagem já tá preparado. Eu tenho minhas duas armas e tenho uma missão. Aliás, tem minhas quatro armas. Não tem nada que você queira. Cinco armas. Não tem nada que você queira fazer, então. Não, então eu acho que é viável você talvez ir fazer por roleplay mesmo. É que eu, por exemplo, não posso sair. Porque eu tenho que desenvolver muita coisa durante porque, assim, o processo. Meu char, ele é zero de... Preparação. Tipo... Zero preparação e 100% ação. Se eu me largar numa biblioteca, eu vou fazer uma fogueira. Tá ligado? Não, beleza, Gordinho. Sempre certo. Vai. Se vocês quiserem que eu pesquise alguma coisa nesse meio tempo... Você tem usar a biblioteca? Claro que não. Aí fodeu. Onde você vai pesquisar? Eu tenho, eu sou bom. Não, mentira. Eu tenho usar a biblioteca. 20%. Imaginei. Tá. Mas eu tenho muita facilidade se em se você não for, a moça na biblioteca. Se você não for, eu tenho uma ideia do que eu posso fazer, do que a gente pode... Que seria? Que você pode fazer. Mas vamos fazer em on-game, porque sim, em on-game seu personagem é... Vai querer. É tendencioso aí. É tendencioso aí, isso mesmo. Fala esse aí. Coisa. É... Eu presumo que nós vamos fazer coisas separadas. Imagino que sim. Durante esses três dias. John vai viajar, creio que Nate vai com ele. Vai acompanhá-lo. Sim. Vou fazer companhia a ele. A menos que vocês tenham alguma coisa mais útil pra eu fazer aqui. É. Teria mais... O quão vocês confiam na Caduceus? Paga meu salário. Bem pouco. Qual vocês acham que vale a pena uma infiltração? Explica melhor. Eu achei um pouco estranho, porque nós vamos levar uma máquina, certo? Para certo. Acabar com a doença. E eu prontamente me prontifiquei a saber sobre a máquina e a estudar ela para me familiarizar com ela durante esses três dias. Para que a gente não chegue lá e não saiba apertar um botão de ligar. Sim. Eis que esse pedido me foi negado. Por quê? Não vejo sentido para isso. Porque a Caduceus é cheia de segredos. Porque a máquina não deve fazer o que eles disseram pela face. Era a máquina? Era a máquina? Entende? Sim. É. Acho que eu queria realmente... ter acesso a isso. Coach existe? Mas teremos que fazer isso de meio ilegal. Eu acho muito arriscado. É? Eu acho que não, mano. E você sabe quando o Samuel... E eu, sei lá. Eu tô dando spoiler, porque você chegar lá e quebrar a cara. Mano, eu olho as datas. Ele morreu em 1862. Eu realmente não vejo porque eles teriam te negado. 1862. Mas foi. Vocês estão em 1933. No primeiro momento, mas... Calma que a gente tá tendo uma divergente. A gente tá tendo uma divergente com o Connecticut, que eu tô sendo bonzinho, porque senão deixar o Google. Ele morreu em 1862, o Colt. Já faz 72 anos que o Colt está morto. Mas tá legal. Essa data aí. Não, a Magnum que você quer... Você tá falando teoricamente, que você quer a Magnum. Se você não souber até onde você pode ir... O Colt existe, o Colt não, ele é patenteou. É por isso que eu tenho que usar o cara que é burro. Exato. Então eu arranjo você. Uma Magnum. Entendeu? Eu não posso ir. Nem. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, tá? Eu ri por 100 anos. É, eu vou recapitular. Eu vou recapitular, porque senão, senão eu vou fazer os o gordinho não, mas quebrar o, cara. Mas o coach existe? Já. Ele existe, ele morreu há 70 anos. Porra. Eu errei a data. O gordo, ele quer uma máquina. Eu tô deixando o gordo levar. Eu tô deixando o gordo levar. Só que a arma que ele quer chamar, que é uma Magnum, não é uma Colt. Que a Colt, a marca, ela existe. Tanto que o cara patenteou esse 1800 bolinhas. Então, eu consigo fabricar pra você. Esse já existe? A Colt, não, ele já tem. Não precisa, o gordo, ele tem uma Colt, você comprar. O gordo, ele tem uma Colt. Ele quer uma Magnum. A Magnum não existe. Não tem nada. São coisas opostas. Uma máquina, vamos fabricar pra você, pô. Então, então eu tenho a solução. Vamos, ao invés de ir atrás de uma coach, vamos atrás de uma máquina do tempo, a gente volta 70 anos, e aí você conversa com o coach. Mas pra que ele ia conversar com o coach se existia coach? Foda-se, sei lá. Mas agora eu tenho um plano. Eu ia fazer o gordo chegar lá e falar, testa a sorte. Aí eu falo, passou. Você pergunta sobre ele e te indica um caminho. Dentro do cemitério. Chega no cemitério e está a lápide. Aqui, jazz coach. Eu falei, não. Isso, meu preso. Patrona, nem que... Não dá pra acertar todas. Não, concordo. O número dos quatro. O gordo pesquisou. Não dá pra acertar todas, já errar todas é possível. Tá, então, na verdade, ó, ela foi. Vamos lá, só pra você entender, tá? Ela foi desenvolvida em 34 por Smith & Wesson. E ela foi ao mercado introduzida em 1935. Sem amassar. Dois anos, tá? A que você quer, a Magno, papapá. E a Magno, papapá, eles se encontram, meu parceiro. Vou falar pra você onde. A que você quer é uma 44. Trabucaço. Harry Callahan. É até um filme. Mas sabe pra que ele quer isso? Só pela porra da estética, porque o dano é o mesmo da que ele tem. É mais, ó. Um pouquinho mais, ó. Você vai lá, ao invés de um D8, é um D8 mais um. Tá um negócio desse. O cara tá trolando. Sabe o que você poderia arrumar agora? Uma Thompson. Tem aí, tá disponível. Ó, a Thompson é legal pra caralho. Eu tô me ligando também. Eu tô me ligando aquela dos mafiosos das bolinhas, né? É. Essa daí. A Magnum, ela foi desenvolvida ali pela empresa Smith & Wesson, que é ponto 38, com a sede em Springfield. Springfield. Só que também foi desenvolvida junto, posteriormente, dentro da fábrica da Colt. Então, por enquanto, está em Springfield. Oh, verdade. O então, fodeu. Lá tem o Sr. Barnes. 3 e 10, né? Springfield até Nova York, a gente está falando em torno de mais ou menos 8 horas. De viagem, é um pouquinho mais longo que Connecticut. Ah, tudo bem. Agora meu contato de armas é em Connecticut, ele é um neto do coach. Resolve. Antes ele era pai, agora ele era neto. É, mas aqui, pronto, né? Resolvi. O que você perguntou? É, qual que é o dano da arma de fogo lá? Não tem ali. Ah, o do Mascaico? É. Era pra ter aqui também, não é? Ah, o do Mascaico não. Isso daí é geral, baralhinho geral. Isso aí tem fictício. É porque tem arma de, uma arma de raios aqui. Ah, ah, mas é um item normal. Aqui que é legal, viu, meu parceiro? Tem, é um D10. É, o, é a arma do talento. É um D10 de dano. Ciência estranha. Em caso estranha. De acerto crítico, ele... Ah, não, em caso 5 de acerto, D10, faz teste de sorte, ele pega fogo. Os seres ancestrais. E é do... Tem umas coisas diferentes aqui. Que é das, quando você compra o talento. E é quando você compra o sucesso extremo, ele dá é, aí te dá uma... A Get Pack é um tipo, a coisa de raio é outro, o bagulho de mente é outro, entendeu? Você gasta um de magia, que é 40%, 70%, fechou. Que é dano em área, né? Tem algumas escolhas lá que você pode fazer. Agora, se você tiver aqui, o cara tiver ali, já não pega. Agora, se tiver assim, um simulador... Tem uns 2 metros perto. Menos, né? 1 metro. Mas pega ali na galera. Tá. É a não ser que vocês tiram um sucesso crítico, né? Além do dano em área. Pega uma Thompson. Então me ganha da hora. Então, como será o trajeto aí, o coach 1863? Bom, Sinete. Sinete acha inviável. E... Eu não disse inviável, eu disse arriscado. Eu sim, mas eu creio que não devo. Eu não, não quero algo arriscado. Eu acho que a perca é melhor do que os lucros. Eu acho que a gente primeiro tem que saber com mais exatidão onde a gente está pisando de fato. Eu tenho suspeita de que eles têm olhos e ouvidos nesse momento vigiando a gente aqui. Provavelmente, Nate. Mas não creio que isso seja algo ruim, sabia? Neste local. É, eu acredito que nesse caso está ao nosso favor. Mas a Caduceus é, pelo que eu entendi, é muito antiga, muito grande e muito poderosa. São perigosos. A gente tem que tomar cuidado cada passo que a gente vai dar a partir de agora. Eu não tenho telefone esse dia, né? Eu vou pegar um papel e falar assim, bom, senhores, então durante 3 dias eu creio que vocês não irão me ver. Como você não tem telefone? Tem sim. Não tem telefone individual. Não, individual não. É. Então, mas aí tem como você se comunicar por telefone. É, eu vou anotar um número, um endereço. Durante 3 dias estarei neste local, neste contato. Não irei sair de lá para nada. Estarei desenvolvendo algumas coisas pessoais que seriam importantes para nossa missão daqui 3 dias. Caso precisem de meus conhecimentos, estarei à disposição de vocês. Como já, por exemplo, que decidimos que focaremos na missão, temos 3 dias para nos prepararmos e eu creio que não devemos perder tempo. Defina telefone individual. Celular. Ah, ok. O que foi? Ele virou pra mim. Defina telefone individual. Um celular, caralho. Não um telefone fixo que você tem que estar na sua residência. Ok. Um telefone móvel. Porque tudo bem, beleza. Porque o telefone fixo tem já. Não, é um telefone pessoal, um telefone, né? Um telefone móvel. Ah, ok. Agora entendi. Pensei. Porque foi 1.800 e pouco o telefone. Pelo não sei que label lá, né? Então, eu creio que estamos conversados, senhores. E senhorita? Estamos. Bem, eu já vou me retirar, 30. Imagina, vamos trocar contatos de onde. Eu já mandei o meu aí. É, mas aí se você precisar falar com a gente. Mas eu não vou precisar, é isso que eu tô dizendo. Eu não vou precisar falar com vocês. Você, porque eu não sei o que eles vão fazer. Você não vai querer se hospedar, então, nos aposentos da torre da casa dos seus. Lá vai ter o que eu preciso pra poder fazer o que eu quero? Você tem acesso ao laboratório, cara. Você sabe que é muita coisa mais avançada que o seu próprio laboratório. Será? Sim. Os caras têm mais grana que você? Então, provavelmente sim. Mas os caras não têm mais inteligência que eu. Então você está lá pra requisitar recursos. Só tô perguntando assim, ambos os lugares você vai fazer no mesmo tempo, a questão do laboratório lá ser um pouco avançada em algumas outras... Vai ter diferença? É isso que eu quero dizer. Vai ter diferença mecânica? Não, eu só quero saber se... Não, então. Do seu negócio que vai criar, não. Agora eu preciso saber se você quer estar na casa dos seus, hospedando nos lugares que as pessoas, os agentes podem ficar lá no próprio prédio, ter acesso a mais alguma coisa pra conversar. Boa. Ou você fala, mano, pra o meu personagem é fest em boa. Casa. Não, se puder fazer, se eu tiver acesso, mas eu quero ter acesso, eu não quero ter empecilho. Você não pode ter acesso a essa parte química aqui ou a esse veneno. Não, o que você vai fazer? Você vai falar assim, que nem você falou, eu vou fazer as coisas do meu, da minha maquinário, os negócios do composto químico que você vai fazer, o combustível do seu jetpack, isso daí você tem acesso livre. Isso já os venenos, os venenos que você vai fazer, que você quer fazer. Eu passei a listinha pra você, não passei? Sim, os venenos pra bloquear, pra paralisar. Isso, pra paralisar, pra náusea, pra morte, pra dano, você todos eles. É um kit. Eu quero sair de lá com a caixa desse tamanho. Kit de assim. Envenenamento. Eu sou tipo. Eu vou ser tipo um escorpião do Cthulhu, tá ligado? Não, você tem. 30 tipos de veneno aqui. Quero ver qual vai ser. Tem um veneno até pra. Tem um veneno pra ressuscitar. Pum! Chama adrenalina. Você vai ter todos os venenos que você quer, só não vai ter etiquetas. Desde que não. Então você é da mesma cor. Eu topo quando você quer colocar alguma coisa caótica aí, podemos colocar. Não, quero saber, não. Porque mesmo assim você pode. Gosto de jogar com coisa do caos. Você pode ficar lá e falar assim, cara. Não, se eu tiver acesso e não tiver problema, eu fico lá. Você tem uma sala de laboratório. Fico lá, fico lá. Você tem uma sala pra você. Isso, é isso. Isso aí que eu quero ter. É que você não vai ter acesso, eu quero um maquinário que nem não, que você, mas você não tem. Eu não vou ter as coisas pra você desenvolver o seu sistema. Então, meu Deus, eu não quero ter uma coisa compartilhada que eu preciso, tipo assim, você vai ter que esperar o cara usar pra não poder usar. Não, tipo assim. Você tem uma salinha ali com seus apetrechos. Isso, eu quero, tipo assim, eu quero ir na academia 2 horas da tarde, onde eu posso usar todos os aparelhos à vontade e, tipo. Usar aparelhos necessários pra você fazer suas coisas. Isso, é isso. Então, beleza, então eu posso ficar na casa do seu. Não quero ter que ficar esperando o cara terminar 2 séries lá, ficar no celular, tá ligado? Pra poder fazer a porra do exercício. É bom que você já fica semi-infiltrado lá. Dá pra dar uma escutada nos corredores ali. É, vai depender, na verdade, mais do 30 do que de mim. Isso aí. Mas sim, mas deve dar pra fazer. Porque assim, ativamente. Seria uma play muito boa. Mas meu personagem vai ser focado em fazer essas coisas, entendeu? É. Vou ficar lendo a porra dos livros que eu quero ver essa porra de aí. É, tem que ser, né? Sozinha ainda não dá. Ih, alguém tá afim de perder a sanidade. Não, mas a língua é morta também. Eu nunca pensei não se usar isso pra você ir lá, mano. Essa é a morta da morta. É, verdade. É. É que nem você queria aprender aramaico em 3 dias, tá ligado? Então, ou enoquiano. O aramaico do aramaico, na verdade. Isso é aramaico maico. Compensa, eu acho que talvez você tentar coisar um plano... Tô esperando o John pra gente coração. Vem. Eu tô esperando vocês. Eu até posso, não, gente, mas eles são os livros que a gente pegou lá da mina. É, essa aí. Mas essa não tá era mais? Vamos despedir, tá? Tá indo na cal. Vocês vão pra Connecticut. Vão prendê-lo na cal. E tem uma pessoa lá que sabe. Você tem a porra do talento. Ele vai visitar o cara que ele vai. Não, o cara que vai morreu há 70 anos atrás. Sim. É o neto dele. Não, ele não tem, né? Agora tem. E eu vou dar um rolê por lá. Vou fazer companhia pra ele, pra não ficar sozinha. Eu estou, como é que é, em stand-by até a gente for. Bem, nos encontramos então em 3 dias. Sim. Okay. Estaremos dando um passeio pela estrada. Vocês vão viajar mesmo? Vamos. A menos que tenha alguma coisa pra fazer aqui. Fora a infiltração, não. Em off, você não falou ainda como é que você quer que faça a infiltração. Eu já falei, mano. Coloca o Padinho. Padinho. Já falei, Chupeta. Caralho, o Felipe tá... Vamos pra Connect Cut, então. Caralho, você visita seu amigo. Eu dou uma passeada por lá, só uma observada, sem investigar, então é isso, de fato, sem correr riscos. Pô, tá vendo isso que eu tô falando? Sou inseto. Claro que não, sou o verbo. Eu percebi. Nos vemos em 3 dias, então. Isso. Boas tarefas pra vocês, se jogar o que vocês forem fazer. Cuidem-se. E se tiverem a oportunidade, vão ao cinema. Está passando um filme maravilhoso. Jeff e Philly. Obrigado, mas não. O que vocês querem exatamente fazer no Connect Cut? Quero saber como vocês vão abordar, o que vocês querem fazer. O coach não tem nessa. A gente vai de madrugada ou a gente vai de manhã? Por mim a gente vai à noite pra chegar lá de manhãzinha. Então tá ligado, tem muito. Até agora, pelo que eu entendi, já é meio que fim da tarde, né? Não, agora você noite. Já tá mais ou menos 10 horas da noite. É. Então vamos agora, a gente chega lá de manhãzinha. Beleza. Você tem um endereço de onde você quer, precisa ir. Cemitério. A gente descobre. Não. Onde que é o médico? Então vamos para um lugar onde você tem que ir. Eu não tenho aqui. Eu só tô curioso quanto a esse prédio. Que cara incrível. Vambora. Bom, inicialmente. Antes da gente ir. E até o lugar que ele tem que ir. Antes da gente ir. Vamos fazer aquela do. Visitar um amigo lá em Connecticut, preciso de hospedagem ou não? 10 horas da noite? Acho que não rola. Cara, você usa 24% pela questão. Caraca, escravidão total. Não vai achar Sephiro agora. Ou a gente deixa pra partir de manhã. É, então vamos agora. Ou esquece isso aí. Tem algum celular que tá conectado aqui? Não, meu não. Pegou o quê? O meu tá. Eu vou desativar o Bluetooth aqui. Pronto, desativa. Vamos jogar por muito tempo o Pulp ou o Nilo? Oi? O que foi? Vamos jogar por muito tempo. Conseguiu, hein? Ó, a aventura toda. É uns meses assim? Ah, esse de aventura? Ah, eu tô pensando em adquirir um desse aqui. Desativei, conseguiu, hein? Não, peraí que eu vou. Eu tenho olho aqui. Acho que não. A outra aventura eu depois vocês. Vê se o celular tá conectado. Não, a outra aventura depois vocês quiserem jogar, aí ela já é purista, né? Que já é o tradicional. Que é a aventurona grande lá. O Nier Latotep lá? É. Mas vai ser a mesma regra que a gente tá usando aqui, porque ele não tá usando nenhuma regra daí. Ah, não, ah, é. Ah, entendi. Não, então beleza. Então gera pra então não compensa comprar o pulpo, caralho. Tô comprando um livro que eu não vou usar nenhuma regra. Talento, vocês estão curando um PV por dia, vocês não tem dano grave. Não. Eu não tô usando nenhuma regra, não. Control, Tamirão. O cara pegou 90% das regras daí e falou, caguei, vou usar só 10, tá bom. Mas se eu caguei, vocês já tinham morrido na primeira sessão, na terceira. Não teria, não. Imagino. Que... Na regra aí, eu tenho recurso pra não ter morrido. Viu? Nessa regra. Na regra do Pulp. Pelo menos o pau, eu acho que a gente já teria. Já teria. Vê se o celular tá conectado no Bluetooth. Ou não. Acho que não. Não? Agora desligou aqui o negócio? O meu pau foi ganhar 2%. É esse botão aí, eu me segurei apertado. Tá bom, aí. Ah, é. Deixa eu agora ver. Vê se ele tá no Bluetooth mesmo. Então, eu tenho um Bluetooth aqui, tá no BT, que é o Bluetooth. Onde que é o Vinícius aqui? Isso é o Monde ou qualquer coisa. O Monde é o BX, né? É. Só de aparecer aqui, eu tô tentando, mas... Não, mano. Ele já fica assim, escaneando? Não tem que apertar nada, Jeff? Não, a gente já tá... Vou esquecer, esperando. Vou tentar de novo. Então vocês vão primeiro pra Connect Cut? Connecticut? Não, só vamos pra lá. Oxi. Que cidade de Connecticut que é? É cidade. Connecticut é um estado, não é? É uma cidade. É uma cidade. É, próximo de Nova York. Próximo, entre aspas, né? Achei que fosse um estado, então tá mais fácil. Deve ter os dois, na real. Eles têm estado Connecticut, eu sei que tem cidade. Eu tenho a impressão de ser estado, mas agora é cidade. Posso estar enganado. Vamos chegar lá. Não vou opinar porque eu não faço ideia. Vamos tentar descobrir sobre esse prédio. É o estado e vamos ver a cidade. Biblioteca? É. Ou a gente procura direto a máfia. Não, vamos se envolver com a máfia, não. A gente pode só... Será que é no livro olhar os noticiários na biblioteca. Pode ser. O seu talento lá? Não, meu talento é aqui mesmo. Você é o... Peraí, gente. É o negócio dos venenos. Tá lista. No básico? É, então será que tá no básico? Na verdade é o estado. Aqui Connecticut é o estado, a cidade é Herlalala. Herlalala. Chama Hartford. Vem comigo. Hartford, que é um já vi que seu inglês tá afiado. Não, Hartford. Como fala a cidade? Hartford. Como que é, então? Não, fala o nome da cidade. Cara, então. Fala o gordinho não perde. Ele espera o 30 dar uma brecha pra pegar no pé do como cara. Fala, então? Agora eu quero ver se é inglês. É impressionante. Não, agora Hartford, não é Hartford. Como que é? Cidade, estado do nordeste do país, suas cidades, por lá. Bridgeport, amanhã. Hartford. Ah, é Hart. Tem certeza que é Hart. New Haven. Tem certeza que é Hart. Tem certeza? Tem certeza? Sim. Você nasceu lá? Sim. Ah, imagina. Só foi deportado pro Brasil. Noia. É Hart de coração? Com A só. Com A? Então não sei. Se fosse de coração, estaria certo. Ah, gordinho. Braço auxiliado. Hart de coração. Não tem E. Vocês vão pra lá então? Certeza? O que você vai fazer lá, além de ver o cemitério? Meu prédio que foi explodido, se foda. Que prédio? Na casa dos seus, caralho. Você não. Como você vai descobrir isso? A ideia é muito simples. Que ele tá indo lá. Eu quero saber como vocês vão estar. A ideia é muito simples. A gente vai até a biblioteca. Na biblioteca municipal. Eu vou olhar os noticiários mais recentes. Procurar informações pra ver se tem alguma coisa falando de roubo. De arrombamento, de um prédio notório da cidade. Vocês, chegando na cidade, você vê assim um cemitério do lado esquerdo. E aí ele fala pra você assim, ô Nate, aqui é onde eu tenho meu contato. Porque ele tava vivo há 70 anos atrás, mas tá ali, ó. Você tem um contato morto, é isso? É um idiota. Vocês chegam na biblioteca. Cara, uma biblioteca tradicional, é uma cidade grande, tá, uma das cidades grandes aí dos Estados Unidos, né? Então vocês vêm com aqueles prédios mais tradicionais, que lembram de veneno. Gregos, né? Aquela estrutura, a arquitetura grega que tem muito nos Estados Unidos, que nem Harvard, essas outras coisas. Cara, por ser um horário que vocês chegam na parte da manhã, tem uma certa movimentação, nada que chame a atenção de diferença, tá? Nada diferente de Nova York, a questão de recepção, essas coisas. É uma biblioteca aparentemente, visivelmente menor que Nova York, sim, que a gente tá falando, né? Com certeza. Mas não parece ser pequena, tá? Comparado a uma cidade que a gente tá falando em torno de 200 mil habitantes ali, 200 mil, uma das cidades mais populosas ali do estado de Connecticut, que está dos Estados Unidos, na atualidade. Vocês entram, tem algumas escrivaninhas ali com as bibliotecárias, vocês veem algumas salas restritas, tradicionais. São dois andares, então tem a parte de cima de mezanino com vários livros. É um salãozão reto com várias estantes. Isso é melhor que eu nisso. Tem portas indisponíveis no fundo, que vocês veem que é apenas para funcionários, então tradicional. Tem alguns banheiros à esquerda, possui um café simples. Eu diria que seria um balcão de gay com um sofá contra a esquina, tá? Desprezo me ligando. Nada demais. Que isso, pô. Certo. Me dirijo até uma das bibliotecárias. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, senhor. Por gentileza, eu gostaria de dar uma olhada na hemeroteca de vocês, jornais. Sim. Por favor, o nome de vocês para cadastro? William Wallace. William Wallace? Qual documento? Fala o número. Porque mete o louco, né, mano? Nathaniel Hargrove. Não posso falar nada, eu falei que você era o Dimitri do passado, tá ligado? Qual documento, senhor? Documento? Número de identificação. Ah, sim, eu passo o número pra ela do Seguro Social. Sobre jornais, ala 3, à direita, letra F, senhores. Muito obrigado. Ela precisa que acompanhe-nos ou... Não, muito obrigado. Ela só aponta pra vocês aí, que o corredor cara, bem facinho chegar nas aulas. Vocês adentram ali, cara, tem uma estante ali passivelmente grande ali. Vocês veem que tem bastante informações ali de jornais mesmo. Jornais muito antigos também, tá? Jornais de época assim, de cara, época de Independência de Estados Unidos, modos de dizer assim, cara. Notícias antigas, bem velhas, bem surradas, alguns uns plásticos até, sem tão antigos. Alguns, por favor, não tocar, então provavelmente deve ser coisas de histórias, mais enquadrados, mas tem jornais ali de toda a atualidade, tudo certinho. Você procura nos mais novos, eu procuro registros mais antigos. Talvez eu consiga descobrir algo sobre esse prédio. Tá certo. Vou dar uma folheada ali nos jornais mais velhos. É, eu quero ver primeiro se eu encontro alguma coisa relativa ali à cidade, tipo aniversário da cidade, tipo algum jornal falando disso, só pra saber quando que foi fundada essa cidade. Que eu... não precisa me passar a data, tá ligado? Mas eu chuto que esse prédio da Caduceus vai ser um prédio antigo na cidade. Então eu vou dar uma olhada, tipo, nos jornais pra ver se eu encontro notícias, tipo, vou vindo pra ver dos primeiros. Ô, Alex, prédios. Vou dar um salve pra você, da usina. Qual dos usina? Ah, hoje a gente pôs esse moleque, hein, mano? Conhece ele? Eu conheço, percebe? Eu mandei foto lá, ele tomando só o Rodrigo. Beleza. Bobo, olha, porque... tipo isso, mano! Joga sorte. Joga sorte. Pode gastar sorte em tech sorte? Não. Passei. Pode gastar sanidade, cara, você sorte. Acha, você começa a encontrar algumas coisas não tem do aniversário da cidade. Eu já falei que não tem faz e tempo. E você encontra, assim, você não tem certeza, coisas. Mas o que eu aparentemente que é um dos prédios antigos. Desse. Mais que é uma rodada de Cogari. Porque eu peguei a plantinha lá, o Jacob pegou pra mim, na América do Sul. Anterior, eu pesquiso depois do atual. Tá. Pulleford. Tá. Eu vou dar uma pesquisada agora sobre esse nome, pra ver se... Você não encontra registro sobre esse nome. Achamos o nosso local. Bota o dedo aí. Eu pego as informações. Achou? Achei. Aí, meatball! Tenho quase certeza que sim. Específico. Eu tô olhando é um noticiários pra ver. Existe, mudou de nome, não da data aproximada aqui do. Da data do arrombamento ali pra frente, eu tô olhando os noticiários pra ver se tem alguma notícia falando de um prédio antigo. Foi saqueado. Esse qualquer coisa. Qualquer ideia desse aí também não. Foi depredado. Lembra que o sorte? Puta que merda. Ele passar naquilo. Ai, 19, passei. Dá o dano do bagulho, mas você começa a procurar, você começa a dar uma olhada. Que você acha? Você vai ficar um pouco mais combativo? Você começa a ver, você vê sobre porque o prédio. Porque eu tiver zero combate, mano, pelo menos eu ajudo um pouco. Você vê o nome de um prédio antigo que. Que dá pra fazer os outros também. É que os outros demoram mais perfeito, né? Deixa eu saber como a gente. Não, tem o. Os outros são tudo minutos. Sim, sim. Não, tem esse aqui também. Ei, só que mano. Não é dano. São prédios, estou te chamando a atenção. E sou antigo. E sou antigo. Você vê um prédio chamado Rose Ludwig. Rose Ludwig. Ludwig mesmo, é L-U-D-I-V-I-G. Ludwig, não Ludwig. Ah. É um prédio que sofreu ataque recentemente. Sim, você não tem muitas informações. Mas comparado ao que você queria procurar... Tá, anota aí, o endereço desse prédio. Só que aí, joga um teste de sorte todo mundo, agora é um teste difícil, tá? Todo mundo? Os dois. Opa, tá bom. Passei, 16. Tá. Ok, falhei miseravelmente. Tá, você vai batalha. Era sinistro. Quando você tava folheando... Foi crítico, palhaço. Quando você tava folheando... Eu cortei o dedo no papel, velho. Você falou, eu acho que eu achei um lugar. Que você vê que sai... 06. Você vê que derruba, escorrega do jornal com outro papelzinho. Não dá. Escrito Nova Canaã. Dá pra ser até 60 também, né? Escrito não, Nova Canaã. Ah, já é Nova Canaã. Que é Nova Canaã. Que porra que é Nova Canaã? Não sei, eu conheço o Tony. Você tem geografia, Jeff? Eu conheço o Tony. Eu não conheço nem a velha. Eu não sei, não sei não, se existe. Não, o Tony, cara. História 5%. É um piloto. Joga inteligência. Geografia não existe, tem ciência, né? Usar biblioteca. Eu tenho. Tirei 10 de usar biblioteca. Mas é... 8 em usar biblioteca. Oh, eu tenho 60. Anota essa porra aí pro seu pai depois. Nova Canaã é uma cidade que fica mais ou menos... Naquela época, a... Marca a perícia aí pra upar depois. Já tá marcado. A mais ou menos 26 horas de Nova York. Vou jogar um dado pra upar. Vou jogar um dado pra upar. E lá embaixo dessa marca, bem escondida, apagada, quando vocês estão olhando, parece que tentaram apagar, vocês veem o símbolo da casa dos seus. Ah! Esse papel caiu no meu jornal lá, isso? Do jornal que você leu o nome do prédio, que você achou que fosse. Aí esse bagulho da nova Canaã. Era que tava escorregado, como se fosse uma folha meio que colada, tiraram, mas sim. Deixaram lá. Tinha um símbolo bem escondido, apagado, que vocês encontram da Caduceus. E Nova Canaã, você relembra que é uma cidade do estado de Connecticut, a mais ou menos 26 horas de Nova York. Porra, é longe pra cacete. 26? Hoje, nos dias de hoje, de avião, em torno de 15 costa, a 16 horas. Costa Oeste. 26. No mesmo estado? No mesmo estado. Mas que porra de estado é esse? Ele corta o país inteiro. Ford T. Se é Ford T, anda quanto, amigo? Não, mas nem o Ford Jag. Nem o Ford Ré. Mas eu tô achando que o cavalo é mais rápido que o seu. Eu vou na Canela, dá 22 horas. Não demais. Você vai fora da estrada. Que brincadeira, só pode. Não é aqui nessa cidade a porra do prédio, então? Não sei, uai. Você achou estranho? Você tá me perguntando o quê? Mas por que que tem essa merda? Será que é outra sede? Pra gente ficar investigando e correndo atrás do próprio rabo. Tá, vamos primeiro tentar descobrir se esse prédio tá aqui. Pra gente não sair daqui e andar 26 horas pra eu dar um tiro em alguém lá. Temos dois endereços, certo? Sim, um aqui e um lá. A gente pode... Não, dois endereços aqui. Ah, tá. Mas podemos eu passar em frente desses endereços e dar uma olhada. É tudo bem. O Bloody Mary dele, vamos primeiro. Bloody Mary? É. Antes de sair, eu quero fazer uma pesquisa rápida assim, sobre Nova Canaã. Dados básicos da cidade. Sabe quando você entra na Wikipédia? É uma cidade... População, gentílico... É uma cidade de interior, bem interior. Essa questão de ter muitos fazendas, muitos silos. É uma cidade mais rural, uma cidade mais simples. Hamish. Tem muitas coisas. É uma cidade que ela é desenvolvida, mas ao mesmo tempo não é. Tá? Então... Já é uma cidade mais afastada no meio de máfia em si, ou do que possivelmente a polícia poderia desconfiar algo. Uhum. É um lugar que é no meio do extremo. É bem quase divisa com outro estado, então é bem ao ponto extremo do estado. Daqui dá quantas horas? Umas duas. Daqui vai dar 22. Vai dar a gente gastou 4. Ixi, ele ia fazer a conta errada. Vai dar umas 20 horas ali, vocês cortando o caminho ali e tal. Cortar a caminho nunca é uma boa ideia. Ela tá aqui embaixo, próximo à ilha, né? São várias ilhas e ela tá bem extrema. Vocês têm que dar toda uma volta e por baixo, e em vez de ir lá, vocês teriam o caminho mais rápido em Nova York, vocês dariam uma volta em Connecticut pra chegar. Pelo que tá falando aqui no Google Maps. Esse da cidade que vocês estão é uma linha reta. Tá. Ok, vamos ver esses dois prédios. Se não tiver nada de útil, a gente vai pra Isso Nova porque Canaã. O estado de Connecticut, Nova não tem Canaã, nada vocês conectado. Sabem que saindo daqui, chegando lá e voltar, vocês vão passar os 3 dias. Isso é fato. Vocês não vão estar nos 3 dias que vocês precisam chegar para Nova York. Não vai dar para fazer nada, não compensa ir até lá. Vocês demoram basicamente um dia para chegar, um dia para tentar voltar. Vocês já estão perdendo um dia porque vocês saíram na manhã do primeiro dia. É, e se der algum BO, fodeu. Vamos procurar aqui na biblioteca entrevista que lança o Dodge Charger. E aí, pelo menos a história ficou um pouco menor. Vamos passar nos prédios então? Vamos. No seu primeiro ou no meu? Eu chuto que o meu é certo, então vamos deixar ele pro final. Vamos lá. Tá certo. Procura o endereço do Rose Ludwig. Vocês chegam lá na frente. E vamos até lá. É uma bakery. Padaria. Bem estilizada, bem bonita. Né? Vocês veem por ser. Querendo ou não, uma portinha. Portinha, uma linha tradicional. Mas é um prédio inteiro de papel? É um prédio, mas a porta da frente é o nome da Bakery. Não é um prédio alto, é um prédio de 3 andares ali, que não deixa de ser alto pra época, pra uma cidade que já é Nova York. Tá, ok. Não tem 7º andar. Só que na hora que vocês chegam ali na frente, dá um insight em vocês. Ah, eu sei porque pegou fogo. É uma fucking padaria. Sim. A padaria queimou a rosca e o prédio. Aparentemente, uma fucking padaria. Falei que era o meu? Vamos pro próximo. Mas tá queimado, então. Cara, visivelmente não. Tem movimento. Tem gente entrando, saindo. Vou lá comprar um doce. Vamos lá comer um doce. É, já estamos aqui mesmo. Eu pago hoje. Fechou. Vocês entram lá. O uísque na viagem de volta é por minha conta. Ah, está feito. Entra, gente, cara, bem tradicional dos Estados Unidos. Aquele lugar bem colorido, aquelas pessoas cheias de donuts. Tem crianças? Tem 4 crianças. Cuidado, para ver tiroteio. Que isso? Tem 4 crianças. E, cara, o balcão em U, vocês quando entram, aquele cheiro mesmo de, cara, padaria, farinha, fermento, aquele cheiro bem forte. Joga um teste pra mim, os dois mesmo. Pode ser de constituição aí. Mas que merda. Falei. Passei. Tá. Eu vomito no chão. 9. Você repara, sabe quando... Quando a queima, alguma coisa, vamos supor, se queimou uma madeira, queimou alguma coisa. Um cadáver. Fica aquele, isso, pode ser. E fica aquele resquício de cheiro ainda no ar. Sim. Bem fraco, bem leve, mas você sente como se fosse o sereno que caiu, que ficou ali. Ele se mistura porque o cheiro dos doces, o cheiro da padaria é muito mais forte. Uhum. E o tempo que foi queimado, aparentemente, na notícia, já passou uma certa data. Mas o que te denota é que provavelmente algumas partes queimadas estão ali e eles cobriram com pintura. Talvez porque não tinha reparos, mas... Esse é o tanto que você tá. Pra você tá tudo cheirando maravilhosamente. Ah, eu tô adorando, se foda. E as crianças... Ô, tio! Paga um doce pra mim, tio! Vou pagar uma surra nesses moleques. Que isso? Ô, tio! Ô, tio! Compra uma rosquinha pra mim, tio. Dá sua rosca pra ele. É, garoto, onde está sua mãe? É... Você é meu pai, tio. Não, eu não sou seu pai, não. Mas compra uma rosquinha pra mim, ô tio! Eu já vou tomar uma carteira, porque se eles tentarem alguma coisa, eu vou meter bala. Que tio? Você vê que a moça... Crianças, sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí! Quem que expulsa as crianças? Você vê que uma moça ali na recepção, as crianças saem correndo, dando risada, assim, na... Vim, vim, vim, na porta. Espera, espera, espera! Não expulsa as crianças, não. Não. Estão comigo. Eu vou pagar um doce pra eles. É, antes disso eles não roubaram sua carteira. Elas são assim mesmo, a gente tem que dar doce pra elas. Fica tranquilo. Obrigado. Não, hoje eu faço questão. É a primeira vez que eu venho até aqui. Tio, obrigado, tio. Você quer que ela vai. Não, eu já fiz. A gente leva pra você. Já... Tá bom, tio. Tá fora, tio. Esperem aí. Porque ela senta ali, não, não. Cara, uma joga um peão assim, começa a rolar. A outra fica mexendo na boneca. E os outros dois ficam olhando pro nada. Beleza. Aí na porta da frente tem aqueles vidros tradicionais dos Estados Unidos, né? Beleza, peço um... Bom dia, bom dia. Bom dia. Dos Estados Unidos, é, que é padrão. Você não vê uma padaria com aqueles dois vidros e uma porta no meio aqui no Brasil, não é normal? Um backer aqui. Fala pra mim pra você ver. Só uns vidros tradicionais. É. Toma no seu cu. Nós vamos querer café e donuts. Esquece que quem o jogo dele. Café e donuts. Sim. Pra mim, pro meu amigo... E eu vou. Embrulhe 4 que eu vou levar pra, aquela, pra aqueles garotinhos lá. Café completo com isso. Não temos isso, senhor. Donuts pra você. Não tem isso. Pouca verdade. Café tradicional, senhor? Tradicional. Café puro, por favor, e um pão italiano. Ok, ok. Pelo menos pão eles têm na padaria. Sente isso que a gente leva pra vocês. Obrigado. Obrigado. Ah, enquanto eu aguardo, será que eu poderia levar o das crianças ali? Claro, claro. A caixa. Obrigado, eu já retorno. Você senta. Me aguarde aí. Vou lá com a molecada. Ô, tio chegou. E aí, tio? Ô, tio. Você também queimou então, aqui a padaria? Sim, sim, sim. Mas foi mais do sol. Ah, você viu? Nem pra você não ficar muito no sol, a cor que o tio tá. Ficou bastante no sol. É... Mas no caso de vocês, é mais provável que vocês fiquem como camarões. Viu? Que é um camarão, tio? É um bicho estranho da água. Tio, é um bicho estranho do sol escuro. Você vai ser um bicho estranho da água. Ô, tio, obrigado pela rosquinha. Aqui, docinho pra vocês. Mas você perguntou se eu queimei que nem a padaria. Como assim que nem a padaria? Queimou muito aí? Ah, tio, esses tempos atrás aí. Nossa, fogaréu, bum, psh. Ixi, tio, é isso aí. Nossa, quanto tempo faz isso? Nem parece. Ah, faz 35, 30, 12 anos. Não, cala a boca. Faz 97 anos. Tá muito bagulho. É, não, 90, 97, cala a boca. 97 anos. E vocês viram? Ixi, eu vi tudo, eu vi minha tia, estava dormindo, cala a boca, não tava. Mas né? Vocês não têm 97 anos. Ah, tio, eles são muito bestas. Na verdade, faz 85 anos. Eu estava aqui. Você também não tem 85 anos, tem? Deve ter uns 8 no máximo. Pela inteligência deve ter 4. 97 eu tenho. Você tem 97 anos. Sim. Pareço, né? Sou mais alto que isso. Em que ano você nasceu? Eu nasci... 3 anos. Eu nasci em 1 milhão de anos atrás, tio. Ah, entendi. Uhum. Entendi. Aí pegou fogo aqui assim, ó. Fumaça. Falaram, tio, que era um bicho. Um bicho? É. Que bicho? Ah, falou que ele tinha 6 braços e um chifrão assim e rastejava. Como uma cobra? Isso, como uma cala a boca. Você não tá falando comigo? Cala a boca você. É isso. Uma cobra grande assim, de tamanho do... Ali, ó. Do macaco. Sabe o filme do macaco? Sim. Ó, tio, você parece um macaco mesmo, né? Verdade, cala a boca. O tio já falou que ele é queimado do sol, ele é bicho queimado do sol, a gente é bicho queimado do mar. Você é burro? É, algumas pessoas costumam me dizer isso, mas eu não sou um macaco. Ah, eu acho que o tio é, não quer falar pra nós. Não, não sou. Ele caça macaco? Mas eu posso morder. Ah, tipo, aí você viu? Burro. O tio vai morder você, seu macaco branco. Quem é pior, eu tô vendo. O tio, então, é um bicho com seis braços e dentes grandes. Seis braços, chifres, dentes grandes, rasteja que nem uma cobra. Que interessante. Nossa, onde mais tem cobras por aqui? Ah, tio, em casa tem um monte de cobra. É? Nossa, a gente mata as cobras direto. Nossa, que perigo. Não é nada, tio. Essas chamas é mais pro Vietnã. E o outro prédio que foi roubado, vocês viram também? Prédio roubado? É, aqui teve foi roubado? Teve um prédio. Não, não esse aqui, é um outro. Escutei falar que teve um prédio. Não sei, tipo. Um prédio do sol que foi assaltado. É. Ixi, mas aí tem que procurar um prédio igual o tio. Preto. Porque se é prédio do sol, é escuro. A gente vai ser prédio da água, né, tio? Branco. Entendi. Bom, quais os seus nomes? Ah, eu chamo Lucas. Ah, eu não sei meu nome, mas você pode me chamar de Superboy. Superboy? Ah, cala a boca. Superboy é... Ah, você... Então voa aí pra eu ver. Boa! Aí você vê que eles começam a um empurrar o outro. Aí, viu? Caiu! Aí você vê que cai com o cara na cara do chão. Começa a brigar entre eles. Aí, ó. Eu vou ser o Superboy quando crescer, tio. É. Tem toda a pinta de um Superboy. Ah, viu? Seus manés. Bom. Obrigado pela rosquinha, tio. Vê se vocês não se metem em encrenca, hein? Ah, eu cuido deles, tio. De 96 anos. Tchau, tio. Ótimo. Cuida deles. Obrigado, tem muitos bandidos espalhados pelas ruas. Tomem cuidado. Vocês viram, né? O tio tá falando. Valeu, tio! Assim que eles começam a... Obrigado, tio! Tchau, tio macaco! Valeu, vamos lá, macaco, pô! Tchau, tio, tchau. Volto pra dentro. Você entra lá, cara, você tá tomando um copo de café. Não tem whisky. Eu tenho whisky. Você colocou whisky? Com whisky é mais caro. Bem, as crianças aparentemente são muito mais velhas do que elas aparentam. Eles disseram que tem 90 e poucos anos cada um ali. Ah, tá. É. E você é o King Kong. Pois é. Eles me confundiram com ele. Mas, tirando esses delírios, eles disseram uma coisa que talvez não seja tão delirante. O quê? Em face de tudo que já vimos. Cara, você vê que às vezes uma balconista dá uma olhada, assim, vocês começam a conversar mais baixo, aí olha, mas sabe? Tá, eu pego a xícara de café, né, e vou tomando café e escondendo a boca assim. Eles disseram que um monstro estava aqui quando pegou fogo. Seis braços, chifres, rastejando como uma serpente. Te lembra alguma coisa? Não que eu já tenha visto, mas algo que eu já tenha ouvido falar. Ok. Bom. De qualquer forma, o café e a rosquinha estão deliciosos. Pelo menos para isso a viagem valeu. Mas não tinha. Senhores, mais alguma coisa? É, a conta, por favor. Por favor, papelzinho. Pago, deixo uma gorjeta. Chips. Obrigado, senhor. Voltem sempre, tá? Voltaremos. Obrigado. Toda aquela roupinha rosa, aqueles aventaizinhos brancos. Sim. Bom, John, parece que o primeiro endereço só nos trouxe uma refeição. Vamos ao próximo? Vamos ao próximo, vamos ver se a gente dá mais sorte. E depois eu vou aproveitar a viagem para comprar umas armas. Tô vendo aqui nesse catálogo que eu achei na mesa do café. Catálogo da Avon. Na mesa do café. Quantas dessas armas você consegue levar lá? Porque tá com seus tempos, César. Catálogo da Armon. Vocês Beleza, vamos para outro endereço. Do Hullet Ford. Cara, é uma casa. Dentro do bairro, aparentemente. O endereço que vocês conseguiram do jornal é uma casa tradicional, cerquinha baixa, um gramado, um sobrado de madeira. Nada bairro tradicional norte-americano. Nada diferente. John, isso aqui não deu em nada. Vamos ao centro, onde existem edifícios. Esse aí foi o segundo endereço. O endereço específico do Hullet Ford. Sério? Cara, não é possível. Começar. Vamos ao centro, onde tem edifícios. A gente dá uma rodada por lá e se der sorte a gente passa na frente de um símbolo da Caduceus, alguma coisa assim. Se não, a gente retorna pra Nova York. Se bem que aquela padaria lá, ela era só o primeiro andar de um prédio, né? Sim. A gente não chegou a ver se tinha outras entradas. Não, a padaria tinha três andares, ele falou. Sim. Ela é grudada com outro prédio. Então não tem aquelas laterais que você tem uma escada de incêndio, até porque na época não eram todos prédios em cidades menores que tinham escadas de incêndios laterais. Ah, tinha um outro prédio do lado. Não, é, grudado. São prédios. Não tem aquele vão com corredores, com portas laterais. Certo, mas algum desses prédios era um prédio que tinha mais de 7 andares? Não. Não, então não é lá. Porque tá dito aqui que tinha no 7º andar que eles colocaram, não é? Exato. Então, é, vamos ver lá. O que tem de prédio alto nessa cidade. Cara, vocês encontram um prédio que é um hospital. Estamos rolando a esmo para ver se a gente dá sorte de esbarrar no prédio da Cato Seus. Vocês andam se vocês verificam de 6 a 7 prédios, tem 7 ou um pouco mais de andares, nenhum que chame a atenção definitivamente por algum motivo. Hospital, banco, um prédio sem placa, hotel. Ah, um prédio sem placa chama muita atenção. É prédio assim corporativo, provavelmente. Não, não faz sentido porque você puxou. Ah, é no meu chinelo então, é porque eu tô. Nunca vi. Tem um prédio com. Tem um nome dele, mas não é nada de. Uns 3 prédios assim. Tirando. E tem um prédio da polícia também, na verdade. Da delegacia. Um dos maiores prédios é da delegacia. O que é normal nas cidades ali. Tanto em Nova York é um prédio gigantesco. O prédio principal de Nova York, Manhattan, por exemplo, é gigante. Sim. E aí, John? Alguma ideia? Talvez a padaria ainda seja o melhor palpite. E se os prédios, os andares, forem pra baixo? Como o metrô? Talvez. Já tem metrô? Eu não sei. Tem. Como metrô? Que tal a gente invadir aquele prédio? A gente vai pelo prédio do lado. Se houve um incêndio, provavelmente afetou a estrutura do outro. Talvez a gente consiga ver alguma coisa. E se eles forem um prédio só que foi dividido por negócio, talvez o nosso interesse esteja ali. A padaria foi só um incêndio, tipo, de sequela, digamos. Acho que o prédio do lado da padaria, então, pode ser. Pode ser. Vamos almoçar, a gente volta, retorna na parte da tarde. Cara, na verdade, vocês já almoçaram, tá? Nesse tempo de vocês irem pra centro, andar, certo. Eu tô pressupondo que já é 2 horas da tarde. Tá, mais, vamos, tá, vamos esperar até umas 4 horas, a gente passa lá tá, espera na padaria e vamos tomar um outro café, comer um. É melhor não. Um pãozinho. Porque aquela garçonete tá fitando a gente desde a hora que a gente chegou. Acho que café irlandês talvez seja muito típico aqui. Não, talvez seja por outra coisa apenas. Eles não estão acostumados a, provavelmente, a ter macacos sendo servidos por eles. Ah. Não sei se você reparou, mas eu sou preto. Mentira! Sério? Sim. Caralho, eu tô me sentindo nas branquelas agora. Não, como nem assim, vou pedir um teste de inscrição, é preto, tá? Nem vou pedir um teste de inscrição. Cara, Connecticut naquela época era uma das cidades mais racistas que existia nos Estados Unidos. Então você andando por aí, se você não for expulso do local, eles vão às vezes te tratar bem, mas, cara, daquele desenho. Então foi coisa. Isso. Eu achando que o preconceito era que bebida. Oh, cara, por um segundo eu achei que a sua cidade fosse um problema. Não, então vamos à noite. No louco, gente... Não, nada, mano. Caralho. Falou que só assessoria aparece assim. Não, não, velho. Porra, caralho. O cara jogou. O que você está ensinando com isso? Eu não estava, mas já que tocou nesse assunto. Você vai ser racista. A minha ideia é: vamos esperar escurecer para a padaria fechar. Mas se você quiser ir de boca fechada, ninguém vai te ver nesse John, corpo. Eu não sei se é uma boa ideia. Está em território inimigo. Território desconhecido, você vai querer fazer uma invasão no local assim? Você que sugeriu. E virou um negro andando na cidade, entrando na padaria. Então, é que só de ir lá a gente não vai conseguir informação nenhuma. Mesmo, hein? Ainda mais levando em consideração agora que você me atentou a questão racial. Você me atentou a sua cor. Enquanto isso, no lustre do laboratório, você tava lá mexendo nas suas coisas. Castelo. Não, dele vai ser no laboratório, não, no caso. Okay. Você tava mexendo nas suas coisas assim, você vê movimentação, porque todas as, o gato as salas em si, querendo ou não, o corredor de irmão tá cansando. Mas tem um vídeo depois aqui, eles não são fechados. Isso é uma exigência da casa dos seus pra ver se ninguém tá fazendo algo. Se alguém quiser parar tem que segurar o folgado. Se for algo ao extremo que eles acreditam que seja ruim, segura ele que precisa de um banheiro. Pra planejar e coisa errada, não é o seu caso. Não. Então é uma lei deles deixarem, uma norma deles deixarem todas as salas de laboratório, pelo menos esse corredor, abertas. Não, eu não tô fazendo nada ilegal, dá pra ficar aberto lá a janela. Cara, aí você vê algumas pessoas saem, você escuta lá de fora, porque a acústica da década de 30 não são das melhores, né, meu parceiro? Pô, então, cara, você vê que encosta duas pessoas ali, você nunca viu elas, encosta ali, começa a falar com os copos. É, falam baixo, mas de um jeito, como a sua sala tá bem silenciosa, só tem você, você consegue prestar atenção. Cara, eu acho que tá achando muito estranho aquele negócio ali. Você tá falando da doença lá? É, não. O que que eu achei? O pessoal tá muito preocupado. Não, você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Nossa, filho, comentou isso? Não, comentou, mas... Mais X no dano da arma ali. A arma que eles vão levar lá é... Ah, rapaz. É que você tem uma modificação de acordo com o seu... E a equipe nova que vai com eles ali? Mas eu acho que a gente não tem. Não é isso, gente. Do nosso tamanho. Mas. É, tem um negócio que, por exemplo, é um dano extra. Você sabe que é de acordo com o tamanho nosso, a gente faz um mas nenhum nosso é. Todo mundo tá no normal. Todo mundo é a mesma coisa. Você sabe. Porque eu fiquei olhando todas as armas no assim, mais X, mano. Tô lá, tô fingindo que eu tô trabalhando. Você tá tipo mais forte. E aí dá um dano a mais. Tem muita coisa estranha acontecendo desde aquela última viagem do cientista lá. Pra Santos, é. Parece que o solário lá de Nova Canaã não é um lugar dos melhores pra frequentar da mata, parece que dominou, é. Eu ouvi os corredores de andar de cima, mas eu não acredito muito, você acha que a mata e tal. Só que não tem poderes, cara. Podem ter contato. Apesar que a gente tá falando, tá longe deles também, só. Tem um dia de viagem dele, então. É. Enfim, você vai... Vou lá. Só marquei quem são as pessoas, assim, sabe? Cara, eles estão trajados de alguma maneira específica? Cientistas. Também? Você não viu nome, nada, assim, eles estavam parados de um pouco de corpo. Só marcando a feição, tá bom, já. Se der pra marcar a feição deles, ou pelo menos de um deles aí, tá, já tá sucesso, já. Você quer mais alguma coisa ou continuar trabalhando? Não, continuo. Vou ficar lá. Só se em algum momento eu perceber que algum dos dois... Vai estar numa sala próxima ali, se estiver sozinho. É, nesse fast travel, se você for procurá-los, quer ou não quer? Se não, repara eles naquele, pelo menos naquele corredor, alguma coisa, eles sozinhos ali. É, eu vou procurar, mas não a princípio. Vou procurar ele posteriormente. Depois eu vou assim, tipo assim, vamos supor, no final do primeiro dia. Beleza, aí eu vou fazer. Será que você tem que ficar o dia inteiro lá? Provavelmente vou encontrar com a Lana, vou falar, Lana, hoje a Lana. Ô, oh, caralho! Fogo! A Lara... Faz o teste de sorte. Se encontrar com a Lana é problema. É problemaço. É problemaço. Não é nada, a Lana é gente boa. É, mas... De sorte? De sorte. Cadê a sorte? Essa sorte tá o grandão em cima escrito do Cult Pool, né? Em cima, daí? O retângulo gigante aí, ó. Que retângulo gigante? Ah, aqui. O personagem da vez de vampiro do Ranch. Mas também não ajuda, né? Lana, Lara... Foi bem. Porra, eu tirei um, mano. Cara, você no teste de sorte. Ambos os caras, quando você procura eles à tarde, em locais totalmente isolados e sozinhos. Um tá no canto tomando um café ali, mexendo, parece que tá jogando uma... Mas que hora é isso? Eu vou procurar... Final da tarde, que nem sei o que se procurar. Um tá no canto do café. Não, calma aí. Eu prefiro procurar eles no outro dia, na real. Você quer procurar no outro dia. Isso. Então você encontrou eles no outro dia. Isso. No final da tarde, o que eu vou fazer? Eu só vou repassar o que eu fiz e o que eu ouvi pra Lara, se em algum momento a gente se encontrar. E aí eu vou falar que amanhã eu vou abordar um deles e vou pedir pra ela abordar o outro. Tá. Passei, tá. Vocês se encontram. Caralho, sua sorte é alta e fogo. E vocês sabem que uma das coisas das normas nesses meios dias que vocês estão conversando, pessoas da casa dos seus de coisas diferentes, de trabalhos diferentes, não se comunicam muito bem com as outras. Exemplo, um cientista não vai falar muito bem com uma bibliotecária, assim como a bibliotecária não vai se comunicar e falar coisas para um cientista. Um mecânico não vai passar informações para um cientista, assim como um médico não vai passar umas informações para os cientistas, e assim vai. Então ela não. Você sabe que ela não seria uma boa pessoa para conversar com outro cientista. Não por ela não saber conversar, mas por pela galera que está mais tempo na... Não, eu só queria otimizar o tempo. E fazer... Só queria otimizar o tempo. Mas vocês descobriram isso nesse dia? Não, sem problema. As mais antigas, você não sabe também se eles são os mais velhos ou não também. Isso não tem uma justificação. Ele é o mais velho. Ele é rank 2, você não sabe. Então eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar um tempo, não muito, observando um deles, ou se der os dois, não sei como é que foi o nível de sorte, vai que eu encontro os dois ao mesmo tempo. Pra perceber o quê? Como que é a rotina desses caras? Tá. O que esses caras fazem? Como é que eles tipo assim, eles almoçam? Eles almoçam o quê? O que eles fazem depois? Eles fazem tantos intervalos? Esses caras costumam conversar muito entre si, esses dois? Então no segundo dia você vai observar eles, assim? É, mas não durante uma coisa muito grande, durante um período curto de tempo ali. Um deles, você observa que ele é muito estratégico. Cara, ele chega, ele vai e pega um café, assim. Aí num horário pontual, ele vai almoçar e pede uma comida. Você não sabe, porque é a primeira vez que você tá com o café, mas ele pede um horário pontual. E ele volta pra área de eletromagnético também. Mas ele, tipo assim, ele não sai pra andar, não, ele não sai pra conversar. Não. Só aquele dia que ele saiu pra conversar. Nesse segundo dia você não viu ele fazendo isso. Pelo menos nos pequenos momentos o que eu ouvi. Você viu que não tem nada assim, meio que ele conversa com algumas pessoas, ele anda um pouco, aí ele pega um café, aí ele não sai no mesmo horário que o outro, aí ele cumprimenta o outro quando ele vê, se encontrando no corredor, mas conversa, pergunta assim. Aparentemente não é nada profissional, a cara, você vê que eles dão risadas, coisas de 2, 3 minutos, sabe? E já sai. Aí você vê que se ele entra em algumas salas, em específico salas de antídotos, ele entra em salas de maquinários e ele entra em salas de remédios. Tá, beleza. Então eu vou em um deles primeiro. Em algum momento eu vou trombar com ele. O que eu vou fazer? Certo. Eu vou, coincidentemente, eu vou pegar café num horário que provavelmente eles vão pegar café. Uma teoria, pelo menos que você viu, ele sai a cada 2 horas indo e voltando tomar café. Isso no terceiro dia. Eu vou fazer um café exatamente do jeito que eles fazem o deles. Tá bom. Tá? Então, tipo, se o cara colocou 2 colheres de açúcar lá, ou 2 saquinhos, sei lá como é que ele abre lá, 2 torrão, vou fazer isso. 2 mergulhinhos. 2 mergulhinhos, sei lá. Eu vou fazer um pouco antes. Oferece rosquinha pro cara. Não, tô fora. No meio do caminho, eu vou meio que chegar perto de uns caras, tipo assim, fingir que eu tô tomando, quando o cara for tomar, e aí eu vou oferecer esse café pra ele. E ele já com o café na mão? Não, antes de ele buscar o café. Quando ele vai buscar o café, eu já tô lá esperando ele com o café, dele pronto. O cara que entra em várias salas, você vê que ele tem um padrão de café, até porque no primeiro dia ele tinha café, no segundo não. Certo. O outro você vê que ele é bem sistemático, que é o que fica na parte de eletromagnética. Tá. Ele vai, ele pegou mesmo o café no primeiro dia, você deu uma olhada, no segundo dia também, alguns picos de horário, e aí nesse final do horário, você vê que ele tá saindo da sala, aparentemente pelo seu horário, é o horário que você... Sim, e aí eu faço isso. Aí eu interpelo ele. Não paro na frente. Tipo assim, eu tô lá tomando um café tranquilo. Desse aí, quando ele vai chegando, provavelmente, não sei se tem o nome dele. Tem o nome dele? A gente fica com o nome no jaleco? Fica com o nome no jaleco. Eu já dou uma olhadinha no nome dele. Dr. Luiz Gomes. Aí eu dou uma olhada assim. Eu faço assim. Senhor Gomes. Boa tarde, tudo bem? Dimitri? Tudo bem? Pediram para ele entregar. Eu entrego o seu café pra ele. O café? Experimente, dizem que o senhor vai gostar, o que acha? Não, obrigado. Está perfeito. Obrigado. Você vê que ele encosta ali no canto. Tá bobo. Talvez no canto ele fique. Deixa eu... Tem um minuto para podermos falar sobre assuntos... diferentes? Claro. Eu dou uma olhadinha assim. Tem algumas pessoas andando, mas nenhuma que fique prestando atenção em vocês. Assim, nada. Não sei se você me conhece, me chama Dimitri. Sou recém contratado da Caduceus. Seja bem-vindo. E vi que você trabalha na mesma área, gostamos, creio que, de assuntos parecidos. Creio que podemos compartilhar algumas informações profissionais. Claro. Pois não. Terei uma missão importante daqui a 2 dias. Missão importante. Para onde? Borel. Ah, sim. Você é Borel ou Bornel? Borel. Bornel? Você é da nova. Bornel? Bornéu. Você é da nova equipe que vai para Bornéu do Norte, né? Sim. Nossa, legal. Sou um dos... Boa sorte. Loucos. Boa sorte. Ah, não diria loucos, não. Pensei. Já fiz algumas outras missões tão parecidas com a... É. O problema é que eu estou achando que... Eu gostaria de ter uma... Um contato prévio, que parece que vamos levar alguma, algo específico para podermos eliminar uma infestação. Certo. E você, pelo que tem, existem algumas salas que transitamos, eu transito em algumas e você em outras. Sim. Tem algo que você consiga compartilhar que vai me ajudar a ser bem sucedido nesta missão? Você quer dizer o que vocês vão levar para acabar com isso? É, alguma informação sobre isso. Alguns rumores, porque nós sabemos que aqui é um lugar grande, pessoas falam, parece que... Você é um cientista, sou um deles, assim como o senhor. Sim, é. Vocês vão com, se eu não me engano, é a equipe de Sephiro, positivo. Ele também é um cientista, um grande cientista, aliás. Ele provavelmente vai compartilhar com vocês na missão, na hora de ir. É, padrões da casa dos seus, que ranks menores vão descobrir as informações no dia de sua partida. E você pode ficar tranquilo. O seu rank é o mesmo que o de Sephiro, é isso? Certo, mano. Quer dizer que não? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de rank. O rank da Caduceus, ele é muito relativo. Ele cuida de assuntos onde ele tem um certo nível de rank. Eu cuido de outros assuntos onde eu tenho meu certo nível de rank. Tá, e quais assuntos você cuida? Da parte de eletromagnética estática, que é a sala onde normalmente fica. Tu talvez possa me ajudar. Ou seja, ciência estática. Estou criando um dispositivo diferente, onde as coisas devem ser atraídas para mim. Como se fosse um imã? Sim, pode ter um imã. A princípio não é a minha ideia ter um imã, mas pode ser que tenha, caso o senhor me ajude. E gostaria de saber se existe alguma coisa que o senhor possa me auxiliar. Quer que eu lhe mostre? Bem, talvez eu não seja tão útil no momento, mas... Está ocupado? Sim, mas eu vejo que a sua preocupação é sobre o que vocês vão levar para Bornéu. Não, eu tenho duas preocupações. Primeiro, o que eu vou levar, sim, como utilizá-lo. E segundo, o que eu enfrentarei lá. Bem, para utilizar, seu filho sabe como fazer. Ele que lá utilizar, então. Ele provavelmente vai passar isso pra você. Isso me tranquiliza. Mas é o cuidado dele. Provavelmente pra você, que é o único cientista, acredito. Normalmente são uns cientistas. O último que estava com vocês era da minha turma. Estava conosco? Sim, o doutor que faleceu. Oh, que com pena. Com um tiro na cabeça. É, foi um baita tiro. Imagina que sim. Ele era amigo seu? Turma de iniciação, vamos dizer, de anos atrás. É o Ursulino? Ursulino? Ursini? Ursolino. É, inclusive é o nome do bairro daqui. De iniciação. Normalmente as missões agregam apenas um ou dois cientistas. Vejo que nessa haverá novamente dois, você e essa filha. Talvez ele não compartilhe muito porque ele é um cientista, mas ele é um grande cientista. Espero que não acabamos com o Bursini. Aí já são outros 500, né, meu amigo Dimitri? Você não é americano. Pelo sotaque? Não. É. Pelo cheiro de vodka, você... Da Turquia. Parece gostar muito de lugares frios. Talvez você não goste tanto de Bornéu. Já não gosto de ir lá. É por isso que estou tentando descobrir informações. O que eu posso te falar sobre isso? Adiantar? O que provavelmente você preferiria contar para vocês, mas é uma bomba. Sim, eu imagino que sim. O problema é, como se ele sabe como ativar, já me tranquiliza. Sim, sabe. O problema é que, assim, lá há uma doença muito grande. Uhum. Que as pessoas estão morrendo muito rapidamente. Certo. Certo? Certo. O que quer dizer que isso pode contaminar nós. Vocês têm alguns estudos referentes a algumas coisas relacionadas a possíveis curas? Como lidar com isso? A cura é o único aparelho que estamos levando. Tem também a questão do antídoto. A própria máquina já consegue identificar se a pessoa está contaminada. Ah, perfeito, perfeito. Leva um tempo para descontaminar. Pronto, isso aí já é uma coisa que vai me ajudar muito. Mas acredito que isso seja passado para vocês depois, Dimitri. É, mas depois fica muito complicado se preparar para isso. Concorda? Concordo. A preparação deve ser feita nesse momento? Sim. Bate alguma coisa assim, pum. Bate na mesa. Bate no negócio do café. É. É que é droga? Bate alguma que coisa, o cara do lado. Parece que ninguém me ouve nessa droga de país. Você viu vocês usando, né? Calma, você calma. Bem, se me dê licença. Perestroika. Então, cara, você vê que ele pega. Não, outra coisa, muito obrigado, senhor Gonçalves? Não, Luiz Gomes. Gomes. Pipop, tiniquitica. Até mais, Vergo. Foi um prazer. Depois, se você quiser, deve. Caso você retorne, passe também. Caso cidade. Não. Quando eu retornar. Fique à vontade para levar o seu apetrecho para eu dar uma olhada e te ajudar. Obrigado. Precisa de alguma coisa. Beleza, tipo. Aí vou procurar. Caramba, neste dia eu vou procurar lá. Joga sorte pra gente, por favor. 19. Passei. Se controlar no final do dia ali, a gente já tá falando. Que... Prepara um café também que ela gosta. Joga sorte difícil. Difícil? Você nunca perguntou pra ela qual é o café que ela. Mas nunca observei? Não. Tá bom. Não, beleza. Não, tá justo, ok. Eu acho justo jogar sorte. Difícil? Difícil é metade? Metade. Aí fodeu. Não, eu passaria no normal. Você preparou um café que você acha que ela gosta? Isso, com vodka, provavelmente. Com. Ele chega, você vê que ele aparece ali. Me entra. Lara! Quero falar com você sobre um assunto rápido. Claro. Vamos? Vamos. Fiz um café para você. Obrigado. Tem cheiro de café, aparentemente. Não, sim. Tem cheiro de álcool. É o café não, mais o café é mais forte. Não é. É. O café é mais forte. Discordo, mas tudo bem. Não, não. Você sentiu o cheiro de café, o mestre disse. Ele não deve ter chuchado de vodka, não, ele não. Sabe que você não é russo. A partir de você dá a primeira golada, você sente aquele gosto de vodka ali no fundinho, aquele amargor que você fala, caralho. Como vocês falam aqui, soberbo. Para o fim do dia, bom. Quero falar com você, Lara. Vou dar uma olhada em cima. É Lara, desculpa. Que merda de vampiro a máscara que não sai da minha mente. Vocês estão numa sala. Tá. Eu levo ela pra minha sala. Mas eu quero tipo assim, eu falo, Lara, vamos nos encontrar na minha sala. É. Só que eu vou primeiro e você vai depois. Por quê? Porque os cientistas não conversam com bibliotecários. Mas eu não sou. Calado, eu não falo com você. Fui. Mas eu não sou bibliotecário. Fui, já eu já sou cientista. Foda-se. Ele sai ali. Deixa eu falar. Aí eu vou andando, entro na sala e espero ela. Essas coisas. Vou até lá. Diga. Deixa ele falar. Escutei pessoas falando sobre a nossa missão. Ok. Um deles é o senhor Gomes, Dr. Gomes. Ok. É um doutor que tá ali aleatoriamente, okay. Que mexe com eletromagnetismo. Arobanete. Arobanete. Okay. E o quê? Ele tá falando que ele acha estranho. Ok. A nossa missão? É. Por quê? Qual é o problema da nossa missão? Eu não sei também, mas ele acha estranho. Pode ser a doença é estranha mesmo, né? Só que não vamos levar um antídoto. Como não? Vamos levar uma bomba. Não conte ao John, ele vai ficar louco querendo usar isso. Safiro disse que teria um antídoto. Sim. Mas vamos ver como vai se desenrolar. Só pra você ficar ciente. Que não terá um antídoto. Não conte ao Nate também. Nate é língua solta. Nate é um pouco desesperado. Sim, não é normal. Neste ambiente, a pele dele, né? É, só porque eu sou preto. O desespero faz parte. Vai. Amanhã eu vou falar com outro rapaz, que também que eu tava maquinando com ele sobre isso. Ok. Vamos ver o que ele me diz. Veja se você ouve alguma coisa sobre isso. Sobre, sabe, burburinho sobre sim, isso. Sim, vou ficar de ouvido em pé. E você, como é que foi o dia? Estou... trabalhando nas traduções. Que inútil! Não recebeu, não conseguiu nada! Dimitri, você não é o meu chefe. Não tente tomar um tapa na cara aqui no seu próprio laboratório. Não estou dizendo que você é inútil? Entendi, ele falou em russo agora. Só se for. Você não entendeu, agora você vai... Broca, broca. Não, quero saber o que ele falou. Ele meteu um blend de suco no meio. Quero saber o que ele falou. Quero saber o que ele falou. Você fala russo? Eu... Não. Por que não? Suca, bilhete. Posso tentar. De Jackson, Jack. Pipop, tinequitica. Você tá pensando aqui, ó. Eu sou proficiente de línguas. Mas não em russo. Só fique de ouvidos abertos. Sim, sim. E não conte ao John. Não, eu jamais contaria ao John. E nem ao Otinho. Não, não. Nem ao puxa-saco dele. Proficiente de línguas. Principalmente ao do guerreiro. Você não vai falar nada das outras informações de conversa, né? Qual outro? Dos outros dois conversando no primeiro dia. Eu acabei de falar, bom. Não. Você falou não, esses dois caras são... O Gomes e ele tava conversando no primeiro dia. Isso. Você falou que eles conversaram? Não. A pergunta que ele quer saber é se você vai me passar a informação do que eles falaram, como é que é o nome? Nova Canaã. De Nova Canaã. A princípio, eu creio que não, tá. Eu vou ver o que o outro vai me dizer, pra depois eu passar esse... Vamos dizer que você não ouviu isso. Ok, não. Estou trabalhando com a informação que você me disse que nós não teremos um antídoto, teremos só uma bomba. Não, não. Você talvez disse... teremos um antídoto. Não, você disse não teremos um antídoto, mas teremos não. Uma bomba. Isso, teremos uma bomba. Uma bomba é um antídoto. Uma só bomba que é um antídoto, não é um antídoto. É um antídoto explosivo. Então não é um antídoto, é uma erradicação. Pessoal de Connecticut, o que vocês querem fazer? É com você. Você vai querer voltar que horas pra roubar? Vai querer invadir o negócio mesmo? Não, okay. Por mim sim. É um jeito prático, simples. Você é bom em invasão? Não. Melhor em fuga. Joga um teste. Você é ex-militar, né? Joga um teste pra mim. De inteligência, Jeff. Com vantagem. Com vantagem? É. Oba. Igualzinho, que beleza. Mas de qualquer forma passei. Tenho 80, tirei 46. Tá. Cara, vocês estão numa cidade. O local do Beckley é centro. Certo. Vocês chegaram num dia movimentado, assim, normal, de centro de uma cidade, e pessoas viram um negro entrando numa pedra. Você tem 99% de certeza que se não tiver gente à espreita 24 horas durante os 2, 3 dias esperando vocês, principalmente ser um lugar muito racista, a chance é muito grande de vocês entrarem ter 8 pessoas com uma luz mirada na cabeça de vocês. Só porque você é preto. Só porque você é preto. Só porque eu sou preto. Caralho, por que você tá jogando de preto, amor? Porque é legal. Caralho, o cara quer pegar o nível hard. Ah, mas eu acho viável isso. Só seria mais hard se você fosse mulher. Não, eu acho que posso providenciar isso. Não é mais fácil. Claro que é. Vai, sim. Joga de mulher preta pra você ver. Ah, não. É tudo bem. É foda. Isso é o que você. Cara, é por isso que eu falei, seria mais hard se fosse preto e não mulher. Não te separaram branco e preto, mas isso aqui é um bairro que só tinha branco. Mulher só era preto. Um homem preto pobre. John, só uma observação. Nessa época. Opa. Foi mal. Só uma observação. Eu acho que a minha presença está prejudicando a missão. Ah, eu não devia ter vindo com você. Isso é só um detalhe. Não. No escuro todo gato é pardo. Não pra eles. Isso não funciona negros, Estados Unidos e mais brancos. Mas eu tô cagando pra isso. É que você chegou junto com ele. Pra mim existem dois tipos de pessoas. Que morreriam do meu lado e as que não morreriam do meu lado. Não, você tá cagando. São as que vão morrer na minha frente. Você tá cagando. Existem dois tipos de pessoas. As que estão pra frente da minha arma e as que estão pra trás exatamente, da minha arma. Exatamente. Tá ligado? Mas você sabe que no seu lugar só tinha brancos. Entrar um negro e depois ele falar isso e você falar, ah, porra, a mulher tava olhando. É um lugar que, mano, vai ter muita gente. Provavelmente eles vão estar com a segurança elevada. Então a gente pode usar o raciocínio deles a nosso favor. Quê? É isso, joga o jogo dos caras. Eles estão focados em quem? Em mim. No torrado de sol. Não no branco. Logo, o senhor torrado faz o quê? Entra em outro local próximo. Atrai toda a atenção pra lá. Você é a distração. Sacou? Tá, vamos tentar o seu plano. O que tem lá? O que tem lá em volta que eu pro seu bem, espero que não tenha uma plantação de algodão. Ah, que hora vocês vão? Eu também. Que confusão! Vamos que horário? O horário que o comércio tá aberto. Às 6 horas já tá fechando. Não, então agora gente... é quase 3 horas da tarde. É, vamos umas 4 horas. Por mim, a gente espera o comércio fechar. Aí você calmamente vai andando pela rua. Eu vou ser preso! Não, você não fez nada. Morto? Ah, não, isso não quer dizer muito nada. Eu não fiz nada, eu só nasci. Senhores, bom dia. Vem com o carro da polícia. Vocês estão dando voto falando? É. Nenhum momento eu descobri isso. Vocês estão parados conversando. Não, não. Eu falei que a gente ia andar pelo centro para observar, os prédios. Ah, pra observar os prédios. Só tem nenhum senhor. Pode ser num semáforo isso aí. Você vê. Ui! Aí vocês escutam uma sirene, por isso. Caralho, a gente vai ter que arranjar maquiagem pra você, velho. Tem que encostar. Bom dia! O gordinho vai meter ele bom dia. O tabruco do cara que vem. Vocês não são daqui, né? Não, por quê? Estão andando pra cá, você vê que o cara nem olha pra você, ele fica olhando pro... Vocês estão olhando pra... vindo pra cá, por quê? Estamos em viagem, trabalho. Certo, e... a trabalho aonde? Quem quer saber? Jogou errado. Sargento Rodman. E você? Tenente, não sei o que eu falo, patente mais alto que eu tive. Tá bom. Então soldado me acompanhe de... a delegacia tenente da patente mais alta que você teve. Qual o problema? Posso saber? Sim. Na delegacia. Por favor, tenente da patente alta, me acompanhe. Já que vocês... E, ó, qual que era o meu cargo? Eu falei que eu era fodão, mas não, você pode ter sido... Você pode ter sido... É muito não, muito velho. Você é velho? Você pode ter sido capitão. Capitão. Capitão é mais alto que tenente? Sim. Major é mais alto que capitão? Sim. Major? Mas você não consegue ser major. Major, major é o 7. Major tá capitão lá é o 5. Então deixa eu falar. Não, capitão é o 6. Capitão é 6, é. Tenente é o 5. Sargento 4. Não, você estamos tá falando cabo 3. Acho que estamos falando da mesma capitão referência. Exato. Capitão, você falou capitão. Capitão. Não, combate. Combate. É. Você tá ligado? Aí é. General, marechal e coronel. Coronel 8, general 9, marechal 10. Tem tempo, mas você sabe. Soldadinho 1, cabo 2. Quanto eles vão ficar na delegacia? Você sabe bomba, bandeirinha. Você nunca andou com um negro. Você nunca sofreu isso de andar com negro, mas você sabe que. Eu não, já procurei na lugares que os caras. Sim, você é sabe, bom. Elimina. Não, negro. Eu sei. E tem, a versão D&D aqui. Mas é um anjo pra comprar a versão D&D. No centro da cidade, você é bem movimentado. Você não vê um negro nesse centro. Tem mago, dá pra jogar com um mago o bagulho. O único negro que tem ali é o Nate. Qual que é o nome do cara? Rodman. Rodman. Escuta. Sargento Rodman. Sargento Rodman. Você vê que tem outro, ele acende o cigarro. Olhando só pra frente. A gente já tem tempo de vida aqui, eu já sei que você vai dar um chá de banco na gente. Que tal te dar assim? Por favor, capitão, nos acompanhe até a delegacia ou podemos acompanhá-lo até a saída da cidade? Então nos acompanhe até a saída da cidade. Claro. Você vê que ele vai seguindo vocês. É a única viatura? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Ele não quer me deixar matar o policial, mesmo. Você vê que vai chegando um outro encostando. Falei! Eu adivinho a jogada antes também. Você vê que eu falei, você vê que as pessoas estão entrando no carro, assim, estão olhando, aí um olha. Posso só parar pra abastecer? Você vê que ele sobe o vidro e fica meio que um atrás do outro, que nem freirinho que é. Beleza, óbvio. Falei, abasteço, normal. E vou embora pra sair da cidade. Você vê que eles estão esperando na saída da cidade. Eu vou sair. Aí, ficou errado. Eu tô olhando pelo retrovisor. Você vê que eles continuam parados. Carniça. São quantas viaturas, quantos homens em cada viatura? Tem uma viatura e dois homens. Os caras são nós também 30. Você acha quantas pessoas cabem num carro? Duas viaturas e dois homens em cada. São quatro, então. São quatro, aparentemente. É os Comedy Capers, tem 40 caras numa viatura. Quantos assim que a gente sai da cidade, eu tomo em 30. Carro passando, não tem nada? Você vê algum carro entrando na cidade, alguns carros vindo na rodovia, você sai, é uma rodovia principal. Tá, eu vou pegar uma... Só vai virar. É. Beleza. Eles me seguiram? Joga... Vou testar meu dragãozinho de novo. Joga inteligência, alguma coisa. Inteligência. Tô precisando. 3. Vai tomar no cu, velho. Largo pra um caralho hoje. Cara, você anda um certo caminho porque não tem entrada. Você entra na cidade, mas você não sabe exatamente onde você tá na cidade. Beleza. Você abriu um mapa ali, aí você lembra que você não tem um mapa da cidade. Eu fica mocosado aí. Eu vou na primeira banca de jornal e compro um mapa. Tá, você encontra uma banca ali. Acabou com você. Você vai ficar deitado no banco atrás? Você acha isso uma puta ofensa pra você, tá? É. Mas não tem escolha. É isso ou pó de mico? Pó de arroz ali. Pó de mico? Eu falei, caralho, por que você isso, vai querer um cara ficar se coçando? Eu vou. É uma das coisas que quando você tinha um relacionamento... Só que não é no centro da cidade, né? Senão, é uma das coisas que ela te orgulha de você ser negro. Você, a partir de tudo que você viu, cidade, pra você... O problema é uma que eu achei respeito, que eles iam me seguir. Você esconder a sua cor, que ele falou cor, que tinha muita gente passando na rodovia. Ah, tá. Não quero ser visto. Sim. Duas viaturas é dois tiros. Foda-se, eu dou três por turno. É. Porque a pessoa que você amava, amava você assim. A matemática tá do seu favor, mãe. Ah. Mas você vê que ele fala isso pra você. Então. Tem força de vontade aqui? Não. Cara, você pode jogar, Jeff. Vou deixar você jogar... Joga... Constituição difícil, cara. Puta que pariu, o cara tirou. Cara, você odeia essa sensação, mas você vê que o único jeito de vocês tentarem adentrar na ideia, no plano de vocês, é isso. É umas 5 horas da tarde já, tá? Tá, bom, eu crio uma desculpa mental pra mim mesmo. Eu tô cansado, a gente viajou a noite toda, não descansamos nenhum momento. Eu vejo que ele tá incomodando. Eu deito no banco de trás e me cubro com o rosto com chapéu e tiro um cochilo. Eu vejo que ele tá incomodado, eu falo, ah, fica tranquilo, cara. Aqueles dois, aquele policial em particular vai morrer antes da gente sair dessa cidade. Se ele trombar de novo com a gente. É, aí a matemática tá ruim, tô aqui. John, isso cara só vai ter... atrair mais olhares pra gente, não é necessário. Vai, relaxa, vai atrair mais pra você. Você pega a banca ali, você pega um mapa que você acha que comprou baratinho sem. Você olha se consegue chegar pro caminho junto. Ok. Quando você tá se aproximando do caminho, você vê algumas viaturas de polícias ali paradas na região. Caralho, John, vambora daqui. Não quer nem. Você não viu ainda? Você tá deitado com o chapéu na cara. Não quer nem tentar a sorte? Bom, você vai falar pra John, ele? Vambora daqui. Não vai dar certo. Vamos segurar até a anoitecer. Policiais dessa região são bem famosos por tanques. Então tem algum lugar aberto aqui nesses horários. Você vai se aproximar? Não, vamos cruzar o carro meio longe, tipo, que dê pra eu ver meio que tipo, no fim da rua, assim, tá ligado? Faz um teste pra mim. De. Tem percepção? Tem. Então faz aí. Cadê? Encontrar. Encontrar tem. Passei. Quase na risca, mas onde você observa que tem pessoas. Policiais não são mesmo, mas que observam seu carro parado de longe e é estranho. Por quê? Porque o carro você, na rua. Você tem uma placa da cidade de onde você veio. Tá, então beleza. Vou... Será que você ficar ali muito tempo? Você não, consegue beleza. Observar e você dá uma volta. Vou meter o pé, vou procurar uma via. Cara, mas vai chegando próximo às 6, vai chegando ali, pessoal, você já vê que começa, volta a fechar. Você vai voltar no local? Calma. Tá. Eu vou pegar uma vielazinha qualquer. Vou. Você vai olhar uns 3 quarteirões dali. Não, pode ser longe, eu tô com o mapa. Tá, beleza. Preferencialmente longe, mas é uma região periférica. Vou roubar a placa de um carro. Você vai tentar roubar a placa de carro? Não, não, é parafuso. Eu vou roubar. Você vai parar e vai roubar. Você vai um carro. É, eu vou procurar uma viela, tem sorte. Um carro parado. 82. Cara, quando você desce pra ir ali, você vê 3 pessoas virando a esquina. Achando cigarro. Uma outra na janela, assim. Achando cigarro. Ô, bom dia, bom dia. Olá. Vê que ela entra no carro ali. Abre a porta pra mulher. Beleza. Mesma coisa, dou mais uma voltinha e vou comprar uma outra viela. Tá, agora joga um teste de sorte difícil. Tem alguma coisa que eu posso gastar pra... Tem, sorte nos seus dados aí pra você ver. Eu vou forçar o teste, mas tem que ser sequência. Quanto que é o seu teste de sorte difícil? Não sei. Quanto você tem de sorte? 45. Metade? 22. Valeu. Alguma coisa. Valeu. Cara, você encontra uma viela ali, mas você vê que tem pessoas dentro do carro conversando, o carro ligado. Tá bom, eu vou cortar o blá blá, eu vou direto pra um ferro velho qualquer na região periférica. Eu vou falar pro cara, $5 pra você me emprestar essa placa por um dia. Você vai entrar no ferro velho? Por um dia só. É. Só preciso pra agora. Tá, você vai entrar no ferro velho, já não tem sorte. Caralho. 13. Tá. Você encontra o ferro velho, tem um cara sentado ali, com os casos bem ferrados. Tá. $1 nessa época já é um dia, considera. Porra. Oh, boa noite, senhor. Bom! Sabe aqueles guardas forgados aqui na cidade? Um deles tá querendo me murtar por causa de um rolo com pneu no posto. E eu preciso ir lá no centro hoje à noite. $1 por uma placa de carro. Te trago de volta ainda hoje. Faz lábia. Lábia? Ah, tá suave. Falei. Não tem não, trabalho com isso não. Mas se quiser deixar seu carro velho aí, eu compro ele. $2 na placa. Eu não tenho isso. Seu carro, eu quero. Não, o carro não tá vendo, o único que eu tenho é o ato. Não posso te ajudar, meu camarada. Eu quero, cara, eu compro a placa e vídeo. Nem um preço, porra. Ah, não tenho preço. Tudo bem. Eu gosto dos guardas daqui. Sinto muito por você. Pega no pé. Foda-se, vamos passar a placa. Vambora, John, vambora. Eu arranco a placa do meu. Vai arrancar a placa do seu? É. Já era. Um carro sem placa. Vende pro cara. Não é o mesmo carro com uma placa de fora. Você arrancou a placa do seu carro. Vou chegar lá perto. Não é só pintar um número da placa? Joga um teste de sorte. É. Não tem. Joga um teste de sorte difícil. Você não jogou no ferro velho uma caneta. Joga um teste de sorte difícil. Acho que não deve ter. Difícil. Cadê? Cara, você vira a esquina, vocês vê, você vê carros de guardas ali. Eu tô ali. Longe, eu falei. Ah, como você vira a esquina de longe, na hora que você vê carros de guardas ali parado. Tá, de carro não vai dar pra ir. A gente vai ter que pensar em um outro jeito. John, vambora. Você vê que já é 6 horas, assim, começa, as portas já fecharam, muitas das portas. Nesse tempo que você vai, procura na cidade, anda, acha um lugar, acha um beco, para, vai lá pro Ferro Velho, você anda, vai, para, volta. Vê que quase o comércio, nem o comércio ali praticamente já tá perto. Tá, última tentativa então. Vamos ficar fora da cidade um tempinho. Quando dá umas 2, 3 horas da manhã, a gente volta. Vocês vão estar bem cansados, vocês já de madrugada. Vocês vão dormir? É, a gente dorme. Onde? No meio do mato, a gente mocosa no meio do mato. Fora no meio do mato? É. No carro? No carro, né? Sim, no carro. É. Quando você vai dormir no meio do mato, deixa o carro, sai. É, deixa o carro na pista, atravessado. Deita no mato. É, deita no mato. Tá bom. Uma moitinha de ortiga. Duas horinhas e meia. Vamos descer lá de novo. Tá bom. A sua ideia é que o policiamento diminua durante a madrugada. É. Como vocês vão, como vocês e é mais fácil de acho, que ver como o carro chegando. Assim, ó. Você é o banco de trás, né? Eu tô no banco de trás. Provavelmente eu tô com um cigarro aqui na boca. Tá, todo mundo, os dois fazem pra mim. Todo mundo, tá trolando 30 aí? Não, caralho. Ah, só um detalhe. Aqui, ó, mocosado do lado do banco, tem minhas armas. Tá bom. Aqui é pra é arma normal e aqui no coldre, meu dragãozinho pra situações mais... Pô, eu devia ter ficado com o dragãozinho. Tá bom. Esqueci de pegar com você, mosquei. Os teste dois fazem pra mim um teste de escutar. Difícil. 5. Já toma. Quanto que é o seu escutar? Eu não preciso ver, filho. Quanto que é o seu escutar? Meu escutar. Não importa, baixou 5, mano. Meu escutar é 50. Tá. Você tava tentando dormir 50? Passei, 12. Tem 40. Anota essa porra aí, anota a box do escutar aí. Você passou também? Passei. Anotando a perícia aí, você é o bom escutar. É a única que eu passei. Só fiz teste de sorte hoje. Tá fechado? Lobo não abre carro, não. Tá bom. É, Nate? Na pior das hipóteses vai ter carne de cachorro hoje. John. Uma noite da China. Lobisomens estão vindo. Lobisomem, rapaz. Isso é no máximo um coiote. No máximo. Tem alguém tem natureza aí? Ou... Eu tenho. Dos dois? Tá. Agora natureza? É, existe, de animais lá, como chama? Você tem? Adestrar animais? Não, pode ser. Pode ser. Mundo natural. Zoologia. Mundo natural. Dois. No mundo natural. Tem 10%. O que é? Não, tirei 2, mano. Ô, mano, não é um lobo. Você não sabe o que é, não. É um coiote. 69. Não é um coiote. É um lobisomem, eu tô falando. Eu vou pra mundo natural. Ele nem sabe onde fica pra lotar. Não, meu. Você tem mundo natural? Não. Tirei 2. Você fez 10%. Todo mundo tem 10%, mano. É só saber usar. Ah, é? Sim, e aí? Caralho, velho. O cara tá uma máquina. Pô, tio, ele não montou muito grande. É, vamos esperar fazer o quê? Vamos voltar a dormir? Ele tá dormindo ainda. Não, vou voltar a dormir porra nenhuma. Tá vindo um lobisomem. Não, ele escutou o Ivo, ele acordou. Não são lobisomens. Vocês não conseguiram dormir muito, vocês estão cansados. Isso não, dá pra fazer. Isso não é nem um Ivo de lobo. Como é que vai ser lobisomem? Pode ser um lobisomem fingindo. É bem provável. O que vocês vão fazer? Vocês estão cansados. Eu guardo esse dado separado aqui. Eu vou tentar ficar acordado. Eu vou dormir. Tá. Enquanto espera essa criatura aparecer com o negócio. Bom trampo. Valeu. Vamos tentar na terça que vem. 16 pra 90. Você não tá no gelinho? Boa. Não, desmarca o gelinho. Eu quero que vocês avançam uma parte lá. Eu falo pro gelinho que não vai rolar. É... Pô, com o final de semana, se vocês toparem, tá de boa. Por mim, se você puder, levar puder algum dia aí. Passei. Tá. Passei no teste extremo. Ó, daqui 10 minutos, tô on. Se quiser fazer me perguntar alguma coisa, fechou. Vou lá indo no grupo. Você... Pra coisa também eu vou jogar com o meu personagem. Você dormiu? Não, a cena que eu preciso que vocês estejam juntos, se você quer perceber. Você dormiu, tá... Ao longe, bem ao longe, você vê um relance, olhos vermelhos, piscando. Olha, eu acho que nem dá certo. Eu acho que ele tá louco. John. Sei que ele já acorda. Olha lá. Calma, eu falei que era um lobisomem. Calma, isso é uma emergência. O cara. Quê? Não é hora pra isso. Olha lá, é um lobisomem. Você não enxerga. Tem porra nenhuma lá. Volta a dormir, cara. Ainda cedo. Olhos vermelhos lá no mato. Eu acordo. Jogo encontrar estranho. Extremo. O cara inventa uma dificuldade do não, é o quinto, só caralho. Só pra tirar 4 no bagulho. Não, valeu. escuro, breu, meio do mato. Ah, é, olha o dormir. Fico acordado, arma em punho, esperando a desgraça vir na minha direção. Vamos lá então. Jeff, faz pra mim um teste iniciativa. De destreza. Você meteu um lobisomem no bagulho. Não é lobisomem, tem outro nome. Passei. É um capelão. Você tava olhando, você viu que ele tava. Cara, e aí você olha, você vê as relâmpagos de olho vermelho ao motor. Quando você vira ao lado, faz um teste pra mim de sanidade. Sabia! Sabia! Tô com 53. Você tá full de sanidade, viu? Full? É. A gente recuperou. Não, eu perdi depois. A gente recuperou. Tem certeza? Lembra que a primeira que eu falei que ia ser só uma zero pra vocês aprenderem? Então tá bom. Eu acho que eu perdi depois de novo. E a sorte, por que você não tá recuperando sorte? Quanto de sorte recupera? Ah, tô full também. Faz um teste de destreza. Você também faz um teste de destreza? Mais difícil. Tá. Passou. Passei. Tá. No difícil. Na trave. Cara, vocês estavam. Está 30. Para ali, não tem nada, você mirando. 28, na verdade. Você vai prestando atenção naquele mesmo lugar, você tem que escutar um barulho, aquele silêncio que a gente, vocês têm no meio do mato. Cara, a gente tava no mato da década de 30, então não é uma coisa movimentada. Ele era mais verde. Mato, uma ilha, numa ilha não, numa floresta, né? Você pode falar, cara, quando eu tava aqui só tinha mato. E aí, você começa, aquilo começa a te perturbar um pouco, você perde o sono, então você vê que você já tá bem cansado. Aquele cara, o olho começa a arder de cansaço, mas você fica atento. Passei, sanidade. No que você vira pro outro lado da janela olhando, cara, você não consegue ver ao certo o que que é. Mas você vê de perto quatro olhos vermelhos, o que aparenta ter quatro braços ali. Você não sabe se é uma boca ou alguma coisa. Ele pega embaixo do carro, é muito rápido. Antes mesmo de você conseguir disparar, ele joga o carro pra trás. No que ele joga e você não dá nem tempo de atirar, você meio que perde ele de vista. No que o carro vai capotar, você consegue se segurar um pouco pra não sair batendo no carro. O carro, o Ford T, a gente fala que é um Ford quadradinho, então, querendo ou não, não tem os vidros lá atrás. Então você cai do lado, ali de um jeito que, cara, marca pra mim, joga um D4. Eu tenho aqui, amor. Sai D8. Tá, amor. Foi mais rápido. Dois. Toma 2 de dano. Você vê que, cara, é muito ferro, é muita coisa, parafuso. Mas mesmo assim você desvia, mas você vê que uma barra de ferro, ela bate, resvala e até corta uma parte do seu braço ali, te machuca. John! Lobisomem! Tá, você tá caindo, joga um D6 pra mim. Não podia ser D4. John, eu avisei! A gente vai morrer! É um lobisomem mafioso. Eu não quero ir hoje pra escola. Lobisomem mafioso. Toma 2 de dano. Larga. Oh, que cara miguelão. E aí você cai também de um jeito, cara. Você vê o carro, você vê naquela, você tá acordando, você cai naquele grito. Você vê que o carro, ele cai de lado. Ele chega a dar um giro, ele cai de lado ali. Você vê que já sai até um pouco de fumaça da frente dele ali. Tá desligado, rapaz. Ele sai um pouco de fumaça na queda. Você vê que vaza um pouco do combustível ali pela queda que caiu. Você sente o ferro bater em você também e bater no outro lado, você sente aquela dor, cara, uma pancadaça. Você vê que dá um corte assim perto do seu trapézio e você já levanta meio assustado, ele gritando assim, John, pô, já acorda, sabe quando você acorda meio? Você não acordou assim, né, meu parceiro? Você não acordou assim. Você acordou tudo com dor já, mas assim. Acordou assustadaça. Você levanta, no que você levanta, você não vê nada. Você já sai entrando, você vê que não vê nada, você também levanta assim nesse, cara, de exército, já vai. Como você tá preparado em guerra, você já tira, já saca a arma, assim, você olha, você não enxerga nada, mas aquilo doeu e você vê que o carro deu uma bela quebrada. E agora, como que a gente sai daqui? Eu dou uma olhada, é tipo um bagulho que dê pra fazer uma gambiarra e seguir estrada. Você tem consertos mecânicos? Tem que ter força 300 pra erguer o carro também, né? Se você não tiver, se você não tiver treinado, é extremo. E o carro tá capotado, né? O carro tá capotado. 3. Tá. Você não tem? Não. Tá. Um extremo acho que passa. Você consegue arrumar ele, mas assim, você não sabe quanto tempo ele vai andar, ele pode andar 1 km, 2 km, 3 km, 100 km. Suficiente pra eu chegar na próxima cidade. Você não sabe. Porque você não tem conhecimento e você não tem ferramentas também pra fazer isso. Você vai tentar arremendar uns fios e agora você vai ver como você vai erguer esse carro à mão. Tombar ele. Ele tá de lado. Tá de lado. Isso. Você acha que você e ele consegue empurrar? Sim. Então tem. Tem certeza. Um teste difícil. Vocês dois. Pode jogar. Force. Difícil. A metade. Puta que pariu, vou gastar sorte. Pode gastar. Porque eu gasto um de sorte e eu tiro 22, que é exatamente cara, metade. Vocês estavam tentando fazer força, tudo não tava dando certo. Você viu que tinha um lugarzinho embaixo do carro, dá pra fazer uma alavanca. Aí você falou, John, ajuda aqui. Você pega um ferro que quebrou numa parte do carro. Mas o ferro que me cortou? Você dá uma empurrada e ajuda, meio que ele volta o carro no lugar, assim, por um vesquício de sorte. E o carro tá lá em cima, virado normal, mas... Você dá um remendo, você entra na parte de baixo, você vê, você fala, ó... Trouxe esse fio, vou tentar amarrar aqui. Você pega umas cordas que tinha ali de vocês, coisa simples. Nada de ferramenta, uma alicatinha, algumas coisinhas, se remete, tá, você dá uma partida que, e briga. Enquanto eu tô mexendo, que porra foi essa? O que aconteceu? Explica. É uma criatura. E eu achei que era um lobisomem, mas eu acho que é a coisa pior. Deixa eu adivinhar. Rastejante, 6 braços. 4 olhos, 6 braços. É. Então o moleque tava certo. Pois é. Você viu 4 braços, não sabe se tinha 6, não dava pra ver direito. E 4 olhos. É, 4 olhos, certeza. É, mas 6 braços eu tô chutando. Você viu que tinha mais braços. Você não conseguiu identificar, foi muito deixou rápido. Deixou o rastro ali, eu vou procurar. Calma, você vai arrumar o carro ou procurar? Já terminei de arrumar o carro. Não. Pro jogo encontrar, Jeff, por favor. Falhei. 99, falha crítica. Você olha ali e fala, cara, não deixou rastros pra você. E na verdade... Uma clareira assim. Na verdade, você começa a observar... Que não deixou rastro, mas aos horizontes você começa a ver vários olhos vermelhos. Agora. John, vamos embora daqui. Tá vindo mais. Tá, calma. A pé não vai ter jeito. Pela velocidade que ele foi, se ele vier, a gente já tá morto. Então vai rápido. Ah, tá. Pera aí. Por favor, senhor tanque de combustível, se junte pra que eu não tenha que remendá-lo. Faz um teste pra mim de sorte normal. Valeu. Pelo que você fez, você acha que ele anda no máximo até a entrada da cidade ou até o meio da rodovia? Aí não resolve nada, vou tentar arrumar ele não. Vou continuar mexendo. Não, é o que você sabe, o que você consegue. Você arrumou ele ou pra chegar até a entrada da cidade. Ah, qual foi, mano? Eu passei num teste de dificuldade extrema. Isso, passou. Pro porque bagulho você... não funcionar. Mas você não sabe mexer. Você passou o negócio e acha que remendando você ligaria o carro. Então você ligou. Mas agora, a partir do momento que você ligou, você sabe que ou no máximo ele consegue chegar até a entrada da cidade. Vocês estão no meio do mato ali, vocês andam. Só vão cruzando. Você só consegue entrar lá ou até no meio da rodovia. Mais que isso, você sabe que o carro não vai. Tá, já volto. Você tem armas aí? Essa aqui. Tá, banco de trás, pega um rifle. Ergue o banco. Tá, ergue o banco e peguei o rifle. Já volto. Vou. Onde você vai? Arrumar peças. Você sabe usar o rifle? Peças? Vou entrar na cidade. Agora é madruga. Certo. Tá todo mundo dormindo. Eu vou roubar um carro. Você vai tentar roubar um carro? Não, eu vou conseguir. Cara, você acha. Sério que não existe alarme? Você acha um carro? Não, você acha um carro. Agora você vai fazer de novo consertos mecânicos de dificuldade extrema. Ô louco, por quê? Porque você não sabe fazer. Você tem conserto mecânico treinado? Não. Então é isso que você sabe de mexer no carro. Quanto que é o máximo de sorte que dá pra. Tudo. Mas por que dificuldade extrema? Não tô entendendo. Se todo mundo tem 10 pra. Eu vou levar o Felipe na Embraer hoje. Tá. Você sabe fazer. Montar um painel sem manual, sem nada de um. Porra, mano, eu não tô tentando fazer isso. Tô tentando dar partida. E não, você não sabe como faz isso. Você não tem consertos mecânicos, Felipe. Seu personagem não sabe. É por isso que é extremo. Ah, velho. Como? Mas, mano, você não sabe. Não, o extremo é sacanagem. O que você sabe de mecânico? Ué, eu sei que se você desencapar o senhor ali embaixo, nessa época a parte elétrica era basicamente pra isso. Você sabe de mecânico? Se você der contato, vai dar contato no carro. É isso que o seu personagem acha que faz? É. Você tentou fazer isso? Eu falei, eu vou roubar o carro. Isso não deu certo. Tá tudo bem, cara. Acontece. O que eu posso fazer? O extremo é palhaçada. Difícil, você passaria? Não passaria também. Em 39, talvez. Difícil de consertos mecânicos. Foda-se. Vai tomar no cu. Normal de consertos mecânicos, você passaria? Também normal, não. Normal, sim. Quanto que é o seu consertos mecânicos? 10. E quanto que você tirou ali? Ah, não. Então, mano. Eu tenho a chance. Tá tudo. Mano, só gastar sorte. Você pode gastar sorte aí pra chegar no extremo. Cara, não, eu quero fazer um teste de sorte. Deve ter um carro ali que nessa época a galera não se preocupou muito com o roubo. Não, cara, você então, achou que provavelmente você tem carro fazer. Que larga achou... a chave. Mano. Não é teste de sorte? Não, sorte extremo pra isso. Beleza. Então vai. É mais fácil ter uma sorte extrema do que um conserto mecânico extremo. Então vai. Ok. Vale. Cara, você não achou o carro e você não conseguiu dar a ligação no carro. E o negão ficou sozinho no meio dos monstros. O negão ficou sozinho no meio dos monstros. Posso rolar um teste de sorte pra saber se eu morri? Ainda não. Eu vou deixar ele fazer alguma coisa, mas pode ser que depois você faça. O carro tá funcionando. Pega o carro e vai até a estrada, pelo menos pra sair do meio do mato. Ele não tá no meio do... Eu literalmente só tirei da estrada. Eu não falei, era nem que eu entrei no embreinho. Eu falei, mano, eu só mocosei o carro. Isso, aqui. Tudo bem. Só que você tá esquecendo que a gente tá na década de 30, não é tudo construído. A estrada tem uns matos, vocês estão no mato. A estrada, quer dizer, vocês vão andar e sair da, de perto da floresta, no meio da rodovia. Meio do Mahaiway. Eu não entendo a floresta, olha mesmo. Tá, Felipe, você, por mais que esteja no acostamento da floresta, tá bom. Eu quero dizer, você sai dali, você anda... É só matagal. E sai, não tem muito que, pra onde recorrer. Tá bom. Então eu vou voltar lá. Tá. Antes dele voltar lá, faz pra mim um teste de sorte. Hora de dar adeus caso ao personagem. Caso você fale, o monstro ele vai voltar ali e vai te atacar, tá? Hora de dar adeus ao personagem. Ah, tem bastante sorte. Passou, viu? 30. Passei. Passou. Cara, passa um tempo ali, você vê o personagem do John voltando ali. Meio cabisbaixo, meio bravo, na verdade, puto. Podemos ir embora agora? Que jeito, esse carro não anda 2 km. Então a gente não tem outra solução a não ser voltar pra cidade. É, eu tentei roubar um carro, mas... Não deu. Ah, foi isso que você foi fazer? Sim, não ia ter nenhuma mecânica aberta. Você sabe roubar carro? Eu sei... Sair daqui, vamos sair daqui. Tá. Antes que a gente não consiga fazer mais nada. Ou... Eles escutam bem de longe ali. Aparentemente vocês não repararam, mas tem alguns pontos de ônibus e um ônibus vindo a caminho. É mais fácil, pode roubar um ônibus. Ou a gente pode simplesmente entrar no ônibus e pagar a passagem. Mas tudo bem. Deixa eu pegar minhas armas. Boto tudo na minha mala. Vocês têm que andar um pouco. O carro não é de vocês, o carro é da casa dos seus. Foda-se a casa dos seus. Corro pro ônibus, tento me ocultar o máximo possível. Você vai pra onde? Pra próxima cidade ou? Nova York. Você vê que o ônibus chega... Abre a porta, cara, chapéuzinho, roupinha normal, algumas pessoas lá dentro. Boa noite, boa noite. Vocês precisam de viagem? Sim. Pedro pra onde, então? Certo. Ele vai parar agora, por enquanto, em Arca. É caminho pra Arca? Sim. Beleza. Pra Arca, então. Vamos pra Arca. E a gente encerra a sessão aqui. Vocês indo pra Arca e os dois da Caduceus em Nova York. Cara, nada a ver você não poder roubar um carro. Não, você pode, você só não foi bem nos dados. Eu dei um aviso. 2 avisos. Que aviso? Daqui a mim. Caralho, não, gordinho. Da você... polícia? Não, você não é uma batata, mano. Você da não é polícia? Não. Galera, a gente encerra por aqui que agora teremos discussões. Obrigado aí.